Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Deashagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmicon. Anteriormente, no Necrofilmicon. A gente tem um dos soldados está fazendo a tradicional patrulha. Uhum. E a gente tem o clipe do Manguetal do Chico Sainz. Né? Muito bom. Eu não esperava essa, cara. Valeu. Ai, ai, ai, ai. Acorda, monte de estume fedorento cagado por uma palmeirinha demoníaca. Junta com as coisas e chispa daqui que eu não tenho mais vontade de olhar pra essa tua cara. Eu tô fechando esse chiqueiro aqui que você chama de teatro escuro. Mas vem, mestre, aconteceu alguma coisa que eu não sabia? Eu só cochilei um pouco porque ainda tô lanhado até o osso no último episódio, mas eu te garanto que tá tudo correndo dentro dos conformes. Eu tenho até uma ideia de filmes que... Filme de cu é rola, cansei. Há 9 filmes que eu tento libertar a humanidade por meio do caos criativo. 9 episódios tendo que ouvir você e outros humanos descrevendo filmes que trariam nossa revolução. Minha visão de um mundo liberto das algemas do racionalismo lógico e comodista desceu ralo abaixo. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Se eu não fosse um deus cósmico e, portanto, perfeito, chegaria a cogitar que o erro foi meu. Como isso não está em pauta, foi até fácil jogar a culpa toda em você, anormal. Mas, Lorde Deashagur, tudo que eu tenho feito desde que o projeto começou foi ser assassinado, morto, falecido, torturado, cuspido em cima, esfacelado e depois revivido pra começar tudo de novo. Isso tudo aí, mais fazer aquelas pipocas amanteigadas que o senhor adora. Mas não importa, como é que isso pode ser minha culpa? Olha, eu tô me segurando aqui pra não te matar pelo que você disse. E também porque você tá com o pijaminha do Snoopy que eu acho fofinho e... quer dizer, ridículo. É tudo ridículo. Pensador, eu vou te ser sincero. Nem é só tua culpa o projeto ter fracassado. A culpa é da humanidade, essa racinha imprestável. Teu povo só pensa em tretas. Ninguém mais vê filmes artísticos sobre zumbis mastigadores de testículos ou lindas histórias de amor adornadas de intestinos amarrados em perfeitos lacinhos de coração. Que merda de mundo esta bola de bosta se tornou. Estou indo embora. Você deveria fazer o mesmo. Eu soube que estão precisando de mais capachos inúteis em Brasília. Ao que parece, eles ainda não têm o bastante. Anda, vai. Não pensa que vai me sensibilizar com essa carinha de poodle querendo ser estripado por um liquidificador. Eu não tenho sentimentos. Anda, passa, cachorro. Não, meu Lorde Senhor. Eu não deixarei que este teatro escuro afunde só por causa de meia dúzia de 50% da população não gostar da nossa arte. Eu não deixarei os outros 30% que não têm intelecto pra gostar de cinema que não venha da Disney levarem a melhor sobre o Senhor. E definitivamente eu lutarei contra os 64% restantes que visam implementar a equação antineurônios no mundo, Senhor. Largue essas malas, nós não vamos a lugar nenhum. Sabe, eu não tenho mais forças nem pra discutir essa tua matemática. Faz o que quiser, mortal. Eu vou ficar aqui por mais 5 minutos pra arrumar minhas coisas e depois eu vou pra Maracangalha, só pra não olhar pra tua cara. Senhor, sim, senhor. Não vou desapontá-lo, senhor. Eu sou uma fábrica de ideias revolucionárias, senhor. Ai, ai. O peido nem saiu e já tô sentindo o cheiro da merda subir. Eu vou me arrepender disto. Bem-vindos ao primeiro especial do Necrofílmico. Espero que seja tão ruim para vocês quanto está sendo para mim. Corram enquanto podem. Olá, ouvintes do cemitério, é tudo ou nada agora. Só uma manobra de gênio pra colocar um sorriso naqueles dentes gigantes amarelados. Mas o quê? O quê? O que poderia ser? Peraí. Exato, já sei! Se eu conseguir mesclar Silvio Santos, Zé do Caixão, Helena Ramos, Madame Satã e Rainbow Dash do My Little Pony numa pessoa só e... Não. Ia precisar de um moedor de carne enorme e Deashagur provavelmente abriria em mim um novo orifício só pra enfiar esse ser híbrido nele. Tem que ser algo especial, algo tipo... Tipo, isso, cabra macho, um especial, um puta episódio especial pra dar esperança ao meu mestre. Se meu senhor acha que os filmes discutidos até agora não eram bons o suficiente, eu só preciso botar nas cabeças dele a ideia de fazer seu próprio filme. um episódio especial pra definir o melhor filme de horror e caos de todos. Caralho, eu tô até assustado de ter tido uma boa ideia. Bora aproveitar. Deixa eu só passar uns recados rápidos aqui e depois começar a bagaça. Ouvinte do Teatro Escuro, do culto ao mestre de Achagur, pessoas inteligentes que não assistem falsos documentários históricos visando emburrecer ainda mais a população, não esqueçam de comentar pra termos noção de quantos estão aderindo à seita do Necrofilmicon. É arroba Teatro Escuro no Instagram, é arroba Pensador Louco no Twitter e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio sem falta, mesmo que eu não sobreviva até lá. Assine nosso podcast e não percam mais nenhum episódio. É mais molezinha do que tentar achar coesão nos filmes bíblicos do Macedão. Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam dessas macieiras que se arrastam por aí. E se vocês forem do time Andrade, instale o Castbox ou o Podcast Addict ou ainda o Google Podcast pela Play Store e procure o Teatro Escuro lá no campo de busca, que é filé de achar. Se quiserem mais lambuja ainda, ou já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, no post e no site há links para assinar de quaisquer formas, até em QR Code. Entrem em nosso grupo do Telegram para trocar ideias com doidos e doidas do melhor sanatório desta realidade feia. Lá tem podcasters, ouvintes, pensadores, loucos e loucas para trocar ideias sobre todos os assuntos dentro e fora das paredes acolchoadas. Então entrem agora mesmo em t.me/pensadoresloucos, assim mesmo no plural, e venham participar do hospício que vale a pena. E já que estamos falando do Telegram, eu e uma turma do barulho aprontamos altas confusões para tentar juntar os podcasts de Santa Catarina para se conhecerem e trocarem ideias e quem sabe até se encontrarem nas quebradas. Saca só, tem o pessoal do DQC, do 30 Minutos, do Volt Ampere, do Gaveta de Calcinhas, do We and the Devil, do Senhor Orgânico, do Papo de Gordo, Dragões de Garagem, SciCast, Pistolando. É tanto podcast bom, mas os meus, que é até estranho nunca termos tentado fazer isso. Então, se você curte esses casts e é de Santa Catarina ou regiões em volta, entre em t.me/podcasterssc, tudo juntinho assim, e venha trocar ideia com a gente. Se queres, queres, se não queres, diz, ou como quer que seja essa expressão amaldiçoada daqui de Santa Catarina. Mas ajudem nosso Teatro Escuro a continuar, apoiando mensalmente os podcasts a partir de um único real, que é super importante não avacalhe o orçamento de ninguém. Um real mensal pode não significar nada pra vocês, mas ajudará pra cacete a fundar o estúdio de cinema pra lançar o filme perfeito do qual este especial tratará. Então apoiem pelo Padrinho, PicPay ou pelo PagSeguro, que vocês me ajudam a sobreviver até o próximo episódio. E mais, dependendo das doações ou quantidade das mesmas, vocês podem ganhar brindes supimpas e fazerem parte deste hospício cultural. Então vão em padrim.com.br/pensadorlouco para apoiar no Padrim mensalmente, arroba Teatro Escuro para apoiar no PicPay mensalmente também, ou só arroba Pensador Louco também no PicPay para ajudar com qualquer valor e só quando tiverem vontade. Mas todos os links estão no post também, não deixem de ajudar. E claro, já que estou aqui falando de viajar solto na criatividade que não se vê só no cinema, vamos falar da Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisarmos ficar presos entre remakes de filmes cujos originais já não eram tão bons. Sabem do que eu estou falando? Infinity Tour é turismo do jeito bom, viajando de primeira para lugares onde você é o diretor da tua própria história. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer, sem ficar desanimado com as notícias ruins do dia a dia. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da mesmice. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Estão esperando o quê? Acessem agora mesmo o www.infinity.tour.br e vejam todas as formas perfeitas de te fazerem ser uma estrela no cinema da tua existência. Assim, aproveitem também e agradeço na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de doidos. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu prometo que sobreviverei até mais um Necrofilmicon. Mestre, largue essa mala, largue essa trouxa de roupa amarrada num cabo de vassoura e me escuta ao menos uma vez na morte. Eu achei uma forma de resolver nossos problemas. Mas você não consegue sequer ter menos banho no cérebro? Como pensa que pode solucionar algo que eu, de Achagul, flagelo dos condenados do abismo, não resolvi? Saca só, chefia. E se ao invés da gente procurar meros filmes humanos para enlouquecer a humanidade e trazer o caos evolutivo no mundo, o senhor fizesse o seu próprio filme? Como assim? Isso é ridículo. Tipo como diretor e produtor? Eu jamais faria com cadeirinha com meu nome e tudo. Não, que ideia de fezes eu, megafone na mão, dizendo assim, corta, dirigindo tudo e as cabeças do elenco rolando pelo chão? Inferno! Não é que pode dar certo? Ainda bem que eu pensei nisso. Mas senhor, a ideia... Não fale na presença do teu Deus besta e humana. Ainda mais quando estou tendo um brainstorm. Minha ideia de produzir e dirigir o filme perfeito de loucura e horror é a prova da minha sublime monstruosidade intelectual. Eu posso e vou montar uma produtora. Vou chamá-la de DS Produções. DS? Isso não é o nome de um videogame que nem fabrica mais? Cale esse bueiro cheio de baratas sodomitas que você chama de boca e vai encontrar cabeças pensantes menos a tua pra imaginar um roteiro perfeito. Um que captura a essência do que um filme deveria conter. O meu filme. Ok, ok. Longe de mim pensar que eu receberia crédito por qualquer ideia que eu tivesse na vida, né? Te falar a verdade, mestre, antes do Stan Lee ir pro além, o senhor não era tão ladrão de criação dos outros, sabe? Vai, agora. E não fala dos meus chegas criativos, tá? Ele é muito gente boa. Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. Oi, gente, tudo bom? Que bom encontrar vocês aqui. Espero que vocês não se incomodem com a decoração do lugar. Essas teias de aranha não são de açúcar. Por favor, Nerdmaster, pare de lambê-las. Ah, mas deixa, tio. Parece algodão doce. Mas é muito bom que a gente esteja aqui para gravar. E olha, eu chamei vocês aqui, ao contrário do normal, que é pra gente assistir um filme e comentar a respeito dele. Na verdade, não. Vocês são pessoas, assim, do mais alto garbo e elegância, assim, pessoas ímpares na podosfera, diria até que gênios, cada um dentro de sua área. Mesmo você, né? Ímpar é um jeito chique de falar que a gente é tudo doido, varrido? Eu ia falar estranho, mas serve. Serve, tá bom. Ok. Hoje é 2 de abril, tá? Ok. É que ele tem um pouquinho de delay, não sei se você já percebeu isso, entendeu? Ainda mais nesse ambiente, com aquele cidadão lá no trono, você já viu o cara lá no trono, né? É. Eu li isso, Sly. É, eu sei o Deja Vu, o Deja Balu, aquele lá, cara lá, viu? Se você errar meu nome mais uma vez, ninguém vai achar teu corpo nem pra perguntar as horas. Eu não sabia que você tinha ido até o banheiro, eu ia te falar que pros convidados tem outro. É outro troninho. Pô, não me contou, né? Eu acabei entrando na suíte particular dos homens. Não, é outro troninho pra vocês. Mas tudo bem. Eu recebi a incumbência de Deacha Gur pra falar com vocês e de repente da gente chegar à conclusão. Ele tá meio deprimido, sabe como é que é? Depois de milhares de anos de existência e acabando o que? Todos os filmes hoje em dia, na maioria, são remakes. Tão pouca coisa sai de bom no cinema, principalmente no cinema de horror, aquele cinema que dá aquele cagaço profundo, aquele gelo na espinha das pessoas. Ele me incumbiu de reunir uma equipe que pudesse criar o filme de terror definitivo. Aquele que faria freira miar, gato latir, peixe fazer cri-cri dentro do aquário e etc e tal. Então eu queria perguntar pra vocês que se a gente podia debater um, porque ele tá querendo fazer uma produtora de filmes, qual seria o filme definitivo que realmente faria a humanidade abraçar o caos, largar essa fantasia euclidiana da ordem e abraçar o caos de uma vez? Eu queria apresentar vocês primeiro, começando pela nossa convidada, a primeira vez que ela vem no Teatro Escuro, cara, um prazer fantástico, Angélica Helles, por favor se apresente, diga de onde você vem, pra onde você vai, cara, é um prazer ter você aqui. Poxa, muito obrigada pelo convite. Esse teatro aqui, ele é escuro, mas ele é muito confortável. Pô, eu sou Angélica Helles, então eu sou infernal, cara. Tem nada a ver isso aí. Mas é uma brincadeira que eu coloquei, né, no nome. Eu gosto muito de cinema. Eu tô lá fazendo lá um podcast sobre cinema alternativo já fazem alguns anos, né? Logo mais tô chegando no 10º, diga-se de passagem. E, olha, sei lá, é bom pra caramba poder falar e tentar imaginar, né, cenários, narrativas. Então, vai ser um exercício muito bom. Agradeço demais aqui o convite novamente. Não, eu que agradeço você ter aceitado, principalmente de estar gravando onde você está, né? Você fala que adorou a decoração e tudo mais. Só cuidado, tá? Essas lâminas aí não são ornamentais. Mas eu posso dizer que já tem pelo menos uns 7 anos, tranquilo, assim, cotando por baixo que eu curto o Cine Masmorra. Em todas as versões que teve, né? Que ele já mudou de lá pra cá, já teve mais de um blog. Pois é, pobre é fogo. Pobre não consegue parar num blog direito, no site, né? Agora tá tudo arrumadinho, pelo menos. Até no Spotify. Ó coisa louca. Em segundo lugar, nós temos Sebastian Sebs Bonzuil, o nome que não dá pra falar sem fazer biquinho. Fala um pouco pra gente, cara, como está você? Não é assim que fala, cara. Certo. É Bonzuil. Pô, velho. Cara, valeu pelo convite. Eu confesso que eu tô meio deslocado, porque na minha cabeça o Teatro Escuro é sempre podcast solos, com exceção da Zadoff. E eu já participei da Zadoff e agora tá participando de um especial como esse. Pô, é realmente diferente, pra dizer o mínimo, cara. E, porra, belo lugar aqui, hein, cara. Gostei da decoração também, velho. Pô, muito bom. E fala pro pessoal o que você faz da vida podcastal. Então, cara, eu sou do Apenas um Casting. podcast sobre... A melhor definição que eu achei foi cotidiana, que eu falo sobre tanta coisa diferente lá, né? Mas é um podcast um tanto quanto generalista. Começou com uma equipe, hoje em dia só tô sozinho, chamo convidados. E é isso, tô aí desde 2013 aí, no que se chama de podosfera, se é que se pode dizer assim, né? Produzindo conteúdo. E você tem dois spin-offs recém-inaugurados, né? É, cara, tem um que você gosta muito, por sinal, né? Você vive enchendo o saco pra falar dessa porra, mas tudo bem. Que é o Três Sonidos, que fala sobre música. Eu escolho três músicas, o convidado escolhe três músicas, e a gente comenta sobre o sentimento de cada uma delas acerca. E agora um novo que eu, pô, lancei agora, tipo, três dias atrás dessa gravação, que é o Cerveja Barata, que é pra falar basicamente sobre teorias e aleatoriedade, né? Fora apenas um cast também que eu faço sobre diversos assuntos e tal. Você vê que bem que eu não tenho foco, né, cara? Então eu sou meio relapso com relação a isso. Mas enfim. Eu posso receitar um oftalmologista depois, se você quiser, pra... vai ajeitar teu foco direito. Nossa, muito bom. E pra completar o nosso quadro, nós temos ele, o homem, o mito, o nerd, o master, o bigode de Panchovila Nerd Master. Chega aí, meu amigo. Chagu, meu filho, cadê você? Queridos ouvintes do Teatro Escuro do Pensador Louco, aqui é Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, proprietário e responsável pelo paranerdia.com.br, podcast este que esta criatura nefasta que comanda esta obra já esteve presente e já participou, inclusive. É. Mais de uma vez, o que denota teu masoquismo profundamente. Uma, é, né? Fazer o quê? Aqui você já demonstra seu lado masoquista, isso não é nenhuma novidade pra ninguém. Uma como convidado e uma como host, né? Vamos começar então. A ideia é a gente criar, cada um, o filme de horror definitivo. Então assim, eu vou perguntar a cada um qual seria, como seria seu filme de terror definitivo. Não precisa nem ser terror. Pode ser até um filme mais autoral, surrealista, mais simbolista, se vocês quiserem. Mas um filme que permearia na cabeça, na mentalidade da audiência e faria ela largar justamente esse mundo triste de ordem que a gente vive e abraçasse o caos definitivamente. Um filme realmente para despirocar, para fazer. A Angélica talvez conheça, não sei se... Se Sebs Nerdmaster conhece, o mesmo efeito que o A Beira da Loucura do John Carpenter fez, transformando e diria até melhorando a obra do Lovecraft em uma metalinguagem assim, em que você assiste o filme e se torna espectador do filme dentro do filme, que enlouquece no filme e pode enlouquecer você. Sabe como é? Você assistiu esse, Angélica? Sim, nossa, com certeza. É muito bom. É baseado naquela em The Mouth of Madness, não é? Isso, exatamente. Lovecraft, pô, com certeza, é um tremendo filme, muito bom. Eu gosto pra caramba. E o Lovecraft já é um cara que, se você pega ele como base, já fica complicado, né? Porque o que é uma cor que não existe, né? Como é que você vai mostrar isso numa tela? Esse daí é um dos, por sinal, mais difíceis de se adaptar, né? É Lovecraft, né? Então... Não, é verdade. Isso aí, olha que essa que você citou não é nenhuma obra totalmente original. Esse daí, eu não sei se você sabe, mas ele plagiou um escritor chamado Ambrose Bierce completamente. Oh, caramba, Ambrose Bierce conheço. Caraca, não sabia não. O Lovecraft, ele fez A Cor que Veio do Espaço, alguma coisa assim, né? Uhum. O Ambrose Bierce já tinha feito um conto sobre um monstro atacando um vilarejo, que era considerado um monstro invisível, porque um personagem daltônico no final acaba descobrindo que o monstro não é invisível, ele é apenas de um ponto do espectro de cor que os olhos humanos não percebem, então, portanto, eles não conseguem vê-lo. É uma cor que não existe pra íris humana, normalmente. É bem legal. Se eu não estivesse acima disso, eu pediria desculpas pelo energúmeno do pensador, mas o conto se chama Aquela Coisa Maldita e daltônico é só teu cu, filho de uma égua. Nenhum personagem daquele conto sofre desse mal. Interessante, gostei. Muito boa informação. Agora eu queria saber uma coisa, assim como quem não quer nada, se o senhor me permite, desculpa interromper. Mas é que eu queria saber se o Lorde de Arjagu tá deixando assim você comparar os primos dele assim, sem mais nem menos. Porque esse negócio de ficar comentando Cthulhu, essas coisas, não vale muito, não vale muito pra presta, não, né? Olha, eu nem falaria esse nome aí, porque eu acho que Cthulhu, no lugar onde. No abismo de onde de Arjagu veio, Cthulhu é o nome que eles dão pra Chihuahua. Então... Agora eu só quero saber uma coisa. É impressão minha? Só impressão? Ou o senhor está querendo assumir o plano terrífico e maquiavélico do Dr. Clayton Forrester, do Teatro do Mistério 3000? Olha, eu não conheci esse cearense ainda não, mas por favor, elucubre. Mr. Science Theater 3000 é uma série antiga de humor em que botavam um sujeito pra fazer, vamos dizer, comentários engraçaralhos de filmes merda. Ele botava o cara pra assistir um filme merda e fazia pessoas... Ah, ele é baseado. Ele foi a base, vamos assim dizer, para aquele o filme mais idiota do mundo, que é uma coisa bem famosona do mundo nerd e tal e coisa. Não sei se vocês conhecem esse filme. Sim. E A premissa básica é que o tal Dr. Clayton Forrester foi quem botou o cara no espaço, numa estação espacial, para ficar vendo filme merda, porque ele queria descobrir o filme merda dos filmes merda. Um filme tão merda, mas tão merda, que se ele botasse em exibição, conquistaria todas as mentes da raça humana. Passou algum do Edir Macedo? Porque tem um lá que... Ah, saiu um agora aí que estão querendo boicotar e tal, por sinal. O que? Do armas, Macedão? Né? Qual? Não, não é do Macedo não, é do sei lá, de umas figuras aí reatas aqui, igualzinho. Ok. Entre livros e armas. Eu não sabia dessa não, Nerdmaster. Eu vou até pesquisar agora, porque, na verdade, eu tenho que defender o meu Lorde Senhor de Ashagura agora, porque podcasts assistindo filmes merda e falando a respeito, tem vários que fazem isso. Eu recomendo, quem quiser, procure em primeiro lugar o filme mais idiota do mundo, que é a versão longa-metragem do Mr. Science Theater 3000, que é inclusive famoso porque foi o filme em que o Guilherme Briggs mais viajou na maionese e falou um monte de merda na hora da dublagem. Não que ele já não faça isso nas dublagens que ele faz normalmente, mas isso não vem ao caso. E ele foi baseado numa série, não lembro se é inglesa... Acho que era em inglês essa série, que era o mesmo nome, Mystery Science Theater 3000. Vou procurar com certeza. Ô Nerdmaster, seu recheio de caixão. Eu achei profundamente irritante essa musiquinha de abertura do Mystery Science Theater 3000. Gostei. Vou procurar usá-la para infernizar as almas aqui do abismo. Mas nós não somos esse tipo de amador desse Clayton aí de Jurupi do Norte que você falou. Nós não estamos aqui para falar de filmes que existem, nós vamos criar o nosso. Nós estamos na cadeira da produção, direção, elenco, casting, roteiro, tudo. Então vamos lá, vamos começar. É que vai ser difícil isso daí, né? Porque... dizem aí que todas as histórias já foram contadas, né? Como é que a gente vai fazer? Olha, mas aí é que tá. Eu não trouxe o Zé das Couves aqui. Eu trouxe o pessoal capacitado. Eu estou contando com vocês pra isso, pra poder sobreviver. Ou seja, ele tá na bancarrota. Aqui, ó. Caiu uma moedinha aqui no chão, só um minutinho. Eu não sei se ele sabe quão fodido que ele tá nessa situação. Eu não sei se... ele não imagina. Né? Mas tá pra lá. Bom. Oi? Segue aí, por favor. Não pense que eu não ouvi, mas eu não tenho medo disso, porque fodido é meu sobrenome, porque o nome do meio é Silva. É, Angélica, por favor, se aproxime e diga qual seria... O teu filme escolhido, assim, se você estivesse na cadeia, se você fosse a produtora, se você fosse... Eu nem diria o Warner é uma produtora menor, mas se você estivesse, por exemplo, na Troma Filmes... Agora eu senti respeito. Então, posso te responder? Então, você me perguntou, né? Você falou, inclusive, da Troma, eu gosto, claro, né? Eu sou uma pessoa que também é fã do cinema mais trash. Mas eu tenho uma paixão, inclusive uma pesquisa e tal, muito voltada para a questão do cinema britânico. Eu gosto muito da Hammer, da Amicus, né, da Tygon. Você até sabe disso, acho que você já participou de alguns. Foi um episódio que você participou falando de antologias, né? E é claro que a gente falou da Amicus a beça. Exatamente. Então, pra mim, um bom filme de terror, né? Se eu fosse falar hoje, olha, aqui no Brasil, né? Que é um país que está produzindo terror de qualidade aí. Por exemplo, com Gabriela Amaral de Almeida, né, que ela pegou uma questão social e desenvolveu, né, num espaço pequeno ali com o seu Animal Cordial. Eu colocaria num filme que eu criasse elementos da literatura, do cinema inglês, entendeu? De coisas que eu gosto. Porque eu parto desse princípio, assim, que um bom filme, até porque isso é quase que impossível, né, a pessoa fazer um filme que ele seja total e completamente, que não tenha nenhuma referência dentro da história do cinema. Então ia ser legal, por exemplo, colocar elementos, vai, da pessoa ao longe, que eu gosto muito disso nas histórias do M.R. James, entendeu? Então seria algo que teria uma pessoa ao longe, a pessoa que te vigia, a pessoa que te segue. Eu acho isso legal, uma coisa interessante, que vem também desse cinema clássico britânico. Agora, desenvolver assim, um roteiro, eu vou ter que te pedir ajuda, até para entender mais ou menos o que você quer. O plot é meio complicado fazer isso. O plot do filme, qual seria o plot geral? Assim? Mas vamos começar assim, você chegou com aquele PowerPoint assim, na produtora dizendo eu tenho uma ideia fantástica para a gente filmar. Qual título você daria para o filme? Putz, eu daria o título tipo assim, a Mulher Torta Está Embaixo da Cama. Pô, como assim? A história do primeiro filme, você já vai colocar minha mãe no título? Algo do gênero. Maravilhoso. São questões assim, que são, a meu ver, entendeu? Até porque eu acho que quando você mostra um conteúdo, você tem que falar assim, é uma coisa que te causa medo, explicar por que causa medo. Eu tenho medo do disforme, entendeu? Do caótico, assim, eu já tive assim, umas experiências bem bizarras assim, em relação a isso, sabe? De pessoas esquisitas e tal, gente que segue. Então, acho que seria algo nesse nível aí, entendeu? A morta está embaixo da cama, porque ela é uma morta torta também. Né? Ela não é apenas torta, ela também é morta. Eu já estou fazendo uma confusão. Não, viram, não, tranquilo. Né? A mulher morta torta embaixo da cama. Embaixo da cama, cara. O ser humano, ele tem um medo absurdo de coisas que ele fica na questão da imaginação, né? Então, nessa história, uma mulher, ela vai no hotel, né, passar ali o seu final de semana, num hotel à beira do mar, e nesse hotel, ela tem uma visão de uma pessoa ao longe. Ela vai à praia, tem uma visão de uma pessoa ao longe, ela vai todos os dias à praia, essa pessoa está ao longe. Aos poucos, essa pessoa vai se aproximando. Entendeu? Eu sempre gostei da questão do fantasma, né? Que ele vai se aproximando sem pressa, né? Que ele vai te cozinhando, bonitinho ali. O Stalker de Fogo Lento, assim. Isso é muito legal. Uma história bem desenvolvida, na minha opinião, ela tem que ter esse negócio. Ela não pode entregar tudo de uma vez só. Eu odeio a história cheia de jumpscare, por exemplo. É ridículo. Não seria um filme cheio de jumpscare. Seria uma coisa ali muito mais gradual, né? Que a pessoa vai tendo a sua vida, conversando, perguntando pra pessoa no hotel. Poxa, como é que tá esse hotel? Tem muita gente e tal nesse hotel? Aí a pessoa lá que trabalha lá atendendo fala, não, só tem você. Seria algo que tem que... Mas, e aquela mulher morta, torta, embaixo da minha cama? Eu achava que era camareira. Não, mas segue a parada. Aí ele chegaria, descobriria, a mulher, aliás, né? Chegaria, descobriria, falar, porra, mas só tem só eu? Vai ter sempre uma pessoa na praia quando eu vou, né? Aí a gente tem que colocar ali idealizar um lugar, uma praia que não tá cheia de gente, né? Que é uma praia meio vazia, né? Que assim, vem aqui no Guarujá, tu não tem nem onde sentar. Pra poder botar uma toalha no chão e sentar. Mas é uma praia meio vazia, é um lugar meio isolado. Praia de Ramos, no Rio de Janeiro, assim, que a poluição afastou todo mundo, assim, que o mar é preto, ou então, quase. Uma praia, me metendo aqui, sei que o povo pode falar e tal. Acho que sim. Outros. Ou então, de repente, uma praia que tem gente, mas não tá na fase de veraneio. Tá ali na sabe? Off-season, assim, fora da temporada. Baixa temporada, sim. Por exemplo, exemplo clássico, isso existe, porque é mais ou menos lá da minha área. Em Belém do Paraná, no Pará, tem um local chamado Alterra do Chão, que se vocês procurarem na internet aí, são praias de rio, mas a parada é que é um rio, que é o Rio Tapajós, que a água é verde, então parece mar. É um lugar lindo, assim, paradisíaco, se formam umas ilhotas de areia no meio do rio e tal, um negócio bem bacana. Só que ela só funciona na alta temporada do verão de lá. Quando não é, cara, fica assim, deserto, tipo, ninguém mesmo, cara. Só o caseiro lá que toma conta de alguma coisa pra não deixar o negócio cair todo e pronto, não tem ninguém mesmo. Então... de repente seria uma parada assim. E é assim, Pará, Norte, é no meio do mar. Então assim, tem a questão da floresta toda e tal, né? Porque às vezes quando você fala mar, beleza, mar e tal, eu acho até um tanto quanto poético você olhar pro mar, né? Eu falo que eu tô morando aqui na frente do mar agora, eu fico olhando, fico minha calma. Agora, chique. Se você vê que tem um mato, né? Se você vê que tem um rio e tem uma selva verde ali atrás, que você não sabe que porra tem ali dentro. Podem ter muitos olhos escondidos ali, né, cara? É legal, né? Mas a história, ela meio que se desenvolveria assim, né? Ela ia começar a ter essa impressão, isso ia fazer com que ela ficasse cada vez mais paranoica, porque essa figura cada vez mais se aproxima, entendeu? Ela, a certo momento, ela tem a impressão que tá dentro do quarto dela, não é verdade? E aí, do nada, a gente vai chegar num ponto, assim, até o final da história, dentro da minha concepção, né, sendo até breve, onde ela repara que tá embaixo da cama dela. tá abaixo dela. E aí, o que que você faz num momento como esse, né? Então é, e ninguém acredita nela, ela vai ficando cada vez mais nervosa. O cara lá do hotel não sabe o que falar pra ela. Fala assim, ó, a gente tá na baixa temporada, minha senhora, né? Não tem ninguém por aqui, né? E tal, né? Então, vai que uma hora ela pira também e, sei lá, ela vê do lado da floresta lá que o nosso amigo falou, né? A pessoa por ali também, né? Então, eu gosto das histórias das aproximações lentas. Depois, no final, o desespero total, né? Quando você vê a mão que avança e ela te toca, né? Porque é uma coisa, é um medo meu também. Então, na verdade, é uma coisa meio... Eu creio, porque os roteiristas, os nossos queridos escritores, vai, Stephen King, esse pessoal todo aí, eles colocam os medos deles nas produções, né? Sim. Então, com certeza, esse é um medo meu, da aproximação lenta, da pessoa misteriosa e tal. Aquele medo da aproximação que você não consegue interromper, né? Você não consegue isso, fugir daquilo. Isso, é imparável. Daquilo. Uhum, exatamente. Você estava falando, desculpa te interromper, você estava falando dessa situação, principalmente do fato de ninguém acreditar na protagonista quando ela fala disso e tudo mais. E eu fiquei lembrando daquele poema clássico em inglês, que eu sou apaixonado, aquele poema curto clássico que o cara fala: ontem à noite, no topo da escada, eu vi um homem que não estava lá. Ele não estava lá hoje de novo. Gostaria muito que ele fosse embora, mas ele não vai. Que isso, neném? Você nunca me pediu pra sair do topo da escada. Eu tô sempre te esperando lá com a palmatória na mão. E fala, você não veio aqui pra caçar, não é mesmo? Nossa, caramba. Muito legal, muito legal. Muito e bom. É claro, né? Eu falei assim, uma história que ela tá muito ali baseada em coisas ali do M.R. James, né? Que é esse autor britânico, é um medievalista, né, e tal. Então, eu sou apaixonada por isso, cara. É isso e aqueles contos, assim, da Hammer e da Amicus. Por exemplo, aquele da Amicus aí, que a mão se move, os pedaços da pessoa que foi totalmente dilacerada vão se movendo em sua direção. Então, na verdade, esse negócio do imparável sempre me desesperou, né? Não é à toa que eu gosto muito do Jason, né? Ele é um cara imparável, né? Esse daí não... Puta, pode devagar sempre. o corredor de maratona dos slashers, né? Sim, ele mesmo. Eu tenho uma teoria comigo, assim, que o Jason, ele é a transposição pro cinema de horror, pro cinema trash de horror, do Droop, dos desenhos do Droop. Ótimo! Com certeza absoluta, ele tem totalmente o poder de teleporte do Droop. Porque o Droop, aquele lobo, raposa, cachorro que ele vivia perseguindo, isso. O cara corria, pegava um avião, um navio. Era um lobo. Era um lobo. O cara ia pros confins do mundo, dava a volta na Terra, tava numa ilha completamente inabitada. Quando ele olhava pro lado, tava o Droop e falava: Hey Joe. Ei, cara, isso é muito creepy, né? O que que a gente assistia na infância? Eu ia ficar muito emocionado se no final de um filme do Jason aparecesse 50 mil Jasons falando Hey Joe. Muito bom. Excelente, cara. Adorei a história. Me diz, assim, pra falar a verdade, quando você me falou o título da história, isso aí foi uma... Você mesma disse, nós somos reféns... das histórias que a gente ouve, né? Nós entramos nela, nós começamos a imaginar o que elas geram na nossa mente. Então, quando você falou o título A Mulher Morta Torta Embaixo da Cama, eu imaginei uma versão, uma mistura de Calvin Haroldo com o David Cronenberg, sabe? O body horror que se esconde embaixo da cama. É, cara, é mó legal, assim, no terror, né, só pra, né, concluir, quando a gente tem, porque o terror é a coisa do fascínio, né, você não deveria querer ver aquilo, mas você continua assistindo, né, até que você vai e se surpreende de maneira negativa. Então essa mulher, na verdade, ela é estranha, ela é esquisita, ela é meio disforme, então a personagem, ela ficaria com medo do que ela pode ver. Né? Aí nossa imaginação, ela não tem limite, né? Você cria, na verdade, um monstro muito maior do que é. Então é legal, né? É legal, eu gosto disso. Mas, Angélica, acho que pode dar plot twist no final de como termina, né? E tal, né? Ou não? Prefiro deixar em aberto. Não, no final da história. Porque eu fiquei na dúvida, isso realmente seria uma coisa da cabeça dela, seria realmente uma presença? Puta, algo seria muito legal, né, se deixar assim aberto, adoro isso também, em filmes, assim, a mulher tá ficando louca, tá ficando paranoica, qual que é o background dela, né, eu não construí isso daí muito bem, né, a vida dela, quem ela é, qual é a profissão dela, a idade dela, né? Então, na verdade, dá pra construir isso depois, hein? Se fala pro produtor lá, vamos criar isso aí. Se ela, de repente, não tá sendo perseguida por alguma memória reprimida do passado dela, alguma coisa que ela tenta enterrar e tá voltando pra assombrá-la, personificada em carne, por exemplo. Ou então, de repente, uma coisa que não necessariamente é com ela, é com o local ou com alguma coisa que ela pode estar usando. Às vezes até uma besteira. Você lembra daquele filme, acho que é Contágio? Acho que é um filme de 2004, não lembro se o nome é Contágio. É o dos sentidos, que as pessoas vão perdendo os sentidos? Não, é com a Gwyneth Paltrow e com o cara lá do Jason Bourne. Como é o nome dele? Eu sempre esqueço. Acho que é aquele baseado no medo que as pessoas tinham do Antrax, alguma coisa assim, né? Isso, que é uma puta epidemia que forta a cabeça da pessoa, liquidifica, é uma gripe fodida lá. Que no final do filme eles mostram como foi o ciclo do vírus, como é que começou com a porra do morcego que tava bichado, comeu uma fruta, que ele cagou, caiu em cima do porco, o porco comeu, aí vai lá o chefe chinês que mata o porco, não lava a mão porque é porco, né? E aí vai lá pro negócio, ou seja, dá uma merda total. Aí, tipo, sei lá, de repente no final do filme da Angélica, mostrar que não é um problema com a mulher, se quem parasse naquela porra daquele lugar, ou quem usasse alguma coisa que ela tava usando, pode ser um adereço, alguma roupa, algum pingente, vai ter essa merda aí. E aí, tipo, mostrar. Interessante. Porque aí você fica pensando, porra, a mulher é zoada, a mulher tem problema com o marido, foi largada, foi abusada, sei lá, não, isso é a bronca da mulher, então isso é espírito, não é porra nenhuma. Qualquer um que chegar nesse lugar vai se fuder. Porra, seria mó legal no final, de repente, né? Se ela desaparecesse, vai do nada, desapareceu do quarto dela, chega um cara não tá lá. Isso, e a pessoa vê alguém ao longe. A mesma na praia. Legal. Ia ser legal. Teria até uma. A gente podia deixar aí aberto uma pseudo-solução disso, afinal de contas era o hotel estava fora de temporada, ninguém ia lá, o cozinheiro não se preocupava tanto com aquilo que ele servia, de repente ele estava queimando o estoque infectado até renovar para... Eu só teria uma exigência se eu fosse diretor, eu ia querer escalar o Petrus como o caseiro dessa praia lá no Pará. Parem agora mesmo, mortais. Eu ia permitir que vocês praticassem o habitual bullying com meu quinto cavaleiro do apocalipse. Vocês sabem, aquele que vem depois da guerra, fome, peste e morte e se apresenta como o dedinho de cemitério. Mas não, tenho planos maiores para ele no futuro e quero deixar os ouvintes livres de spoilers. Continuem. Faz bem. Faz muito bem. Ah, bom, sei lá, seria interessante. Curtiria algo assim, eu assistiria. Excelente. E quem você escolhia para dirigir esse filme? Porra, aí sim, hein, cara, você me pegou legal. Peraí, deixa eu pensar. 2 segundos nisso. Caramba. Vale diretor, amor? Não, eu gosto dos caras novos também, cara. Eu sou super. Sou uma pessoa muito aberta, assim, pra diretores novos. Eu gosto muito do cara do It Follows. Entendeu? Poderia ser excelente, excelente. O diretor do It Follows. Não tô lembrando o nome dele agora. Ou talvez da Bruxa, né? Então são os caras que eu gosto. Eu amo o Jordan Peele, né? Também, mas eu achava interessante um diretor assim, que ele já tratou a temática. O do It Follows é o David Robert Mitchell. David Robert Mitchell. Pô, muito obrigado, Google, que sussurrou pro Nerdmaster a resposta. Eu não vou nem falar que eu fui na Wikipedia. Tá? Ok. De repente, alguém como o Brad Anderson, que fez o maravilhoso Sessão 9, que eu não sei se vocês viram esse filme, ele vai estar no Microfilme com algum dia, que é um filme que também nunca foi lançado no Brasil e é de despirocar a cabeça completamente. Assistam Sessão 9, que é maravilhoso. Ah, esse daí eu acho que eu assisti, já faz alguns anos. Dos caras que estão recuperando, não, estão tirando o amianto da forração de um hospício abandonado para ele poder ser vendido para um shopping e tal. É muito bom. Uhum, sim, porra. Sim. Pô, interessante. Faz muito tempo que eu assisti, porque eu ficava assistindo filme de terror on the roll, sabe? Direto. Agora que eu tô abrindo um pouquinho mais para outras coisas, né? Mas, pô, agora eu fiquei pensando em qual atriz que eu colocaria, né? E, cara, tem muita atriz que eu gosto, assim. Eu fico até meio olhado. Também, desculpa, mas não existe uma atriz melhor do que a senhora dona Angélica Relas. Não, porque eu não tenho muita performance, não. Eu sou meio cabulosa, assim, né? Eu gostaria de uma mulher mais madura. Com certeza eu gostaria de uma mulher madura. Talvez uma Jessica Lange, quem sabe, talvez, né? Pra falar uma americana. Uma brasileira, deixa eu pensar. Julianne Moore. Julianne Moore também eu gosto. Eu gosto dessas mulheres assim, dessa faixa etária, assim, mais ou menos, 40 e tantos e tal. Eu gosto. Então, é mais ou menos assim. Ela tem que ser uma pessoa que ela se comporte de uma maneira até meio sóbria, né, e tal, e aos poucos ela vai se né, despirocando, né, que isso é interessante também, né, a pessoa super elegante e tal, assim, ah, eu vou passar final de semana na baixa temporada e tal, e vou me fuder, só que não sabe, né. Nicole Kidman, eu tô pensando numa BR, cara, eu gosto muito das atrizes que a Gabriela Amaral Almeida, essa diretora brasileira, ela coloca nos filmes dela, sabe. Só que eu tô pensando uma mulher madura. Talvez a Camila Morgado. Braga. Camila Morgado é nova, né? Ela é nova. Eu acho que Camila Morgado é meio nova, assim. Ela é meio nova. Mas vou pensar, vai, quem sabe. Vamos deixar isso em aberto. Natália do Valle. Só que essa daí já tá meio assim, né? Ela tá indo pra curtir a velhice, quase, né? Teria que ser uma mulher que ela tivesse algum... Olha só, eu... Madura, né, madura, mas não tropo, então. Você quer, assim, meio barro, meio tijolo, assim, no meio do caminho. Eu falei uma coisa tão cruel agora. Eu adoro a Natália do Valle, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Essa mulher muito foda. Tá, talvez, ó, isso tá certíssimo. Uma Natália do Valle, uma Cristiane Torlone, pronto, ó. Pô, que eu acho ela maravilhosa. Torlone, maravilhosa mesmo. Gosto dela pra caramba, então seria interessante. Até porque o nosso país, cara, ele tem uma história muito bonita, assim, de terror passando na televisão, né? Pô, a Pata do Macaco, a versão da Pata do Macaco... Maravilhoso, maravilhoso. Na TV brasileira é maravilhosa, né? Então, puta, eu queria muito que tivesse esse programa novamente, viu, Pensador? Pois esses programas de terror. Isso é meio pro fim dos anos 80, eu lembro disso, cara, foi muito bom. Ô, Pensador, se eu puder sugerir uma atriz nacional... Aquela que eu te mostrei outro dia, a Leona Cavalli. Leona Cavalli. Legal, legal. Legal. Aí no chat bom. Aí eu. Não, Léo. Não tô acessando o nome e imagem. Legal, muito bom. Excelente ela. Eu quero conhecer de nome, eu não sei quem é. No que ela trabalhou só pra eu poder. Então, eu conheço só um filme dela que é o Amarelo Manga. Ah, legal, legal. Leona Cavalli. Vou acessar. Eu não lembro se eu assisti Amarelo Manga, hein? Acho que não, hein? Amarelo Bem Manga. Legal. Recomendação do Sérgio, foi muito bom. E Angélica, quem você escolheria pra ser o Stalker, a figura misteriosa? Porra, aí pode ser qualquer um, né, cara? Maquiado, né? Tem que ser uma pessoa que seja um performer de corpo, né? Ele não interagiria em diálogo, então seria só uma. Exatamente, uma presença sem diálogo visual. Nenhum. Uma presença visual que se aproxima, né? Muito aos poucos, e alguém que soubesse. Caminhar, ou então, pelo menos se movimentar de uma maneira estranha, que trouxesse estranheza, assim, conforme a pessoa vai olhando. Posso dar uma sugestão, mas que vai meio que dar um spoiler da minha história? Qual seria? Doug Jones. Agora que você mencionou, eu gostaria de ver Doug Jones interpretando uma mulher torta morta embaixo de uma cama. Tá anotado aqui. Eu tava pensando que você ia falar algo entre Doug Jones ou Eric Johnson. E se você falasse Eric Johnson, eu ia te bater. Eu falar do Eric Johnson. Eu levo meu trabalho a sério, tá? Quem precisa de Andy Serkis quando a gente tem o Doug Jones, cara? O Doug Jones faz tudo também, né? Ele fez um trabalho maravilhoso nos filmes do Hellboy, do Del Toro, no... Pô... Cara, é só você ver... Não, é só você ver o Sr. Saru agora no Discovery, no sim, Jornada dos Estudos Discovery, ele é isso, cara. Muito tá bom, muito excelente. Foda. Eu vi a primeira temporada, ainda não vi a segunda. Já saiu a segunda? Já tá saindo, ainda não acabou. Tá no meio do caminho. O Doug Jones, ele tá nessa temporada que saiu agora aí, tá saindo, não sei se é pelo FX... Do What We Do in the Shadows, né? Sim, legal essa série. Né? Putz, o primeiro episódio foi maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Porque eu amei o filme com todo o meu coração. Eu amo aquele filme, assim, que eu já antecipo, assim, foi um humor tão bonito do Taiki Waititi. É aquele dos vampiros... Isso. Dos vampiros eslavos. Não, que é... Não, é a galera vampira que cada um representa um segmento do cinema... De vampiro, sabe? Sim. Adorei esse filme também. Puta, é maravilhoso. Não, já viu esse, Sérgio? Não. Cara, assiste What We Do in the Shadows. É maravilhoso. Manda link aí. Manda não, ia falar o seguinte, que o Taika Waititi e o Germano Clemente, eles também estão envolvidos na série. Então o roteiro é muito divertido, cara. É, dessa vez tem uma vampira também que mora com eles, tem aquele ator, eu acho que é Matt Berry, se não me engano, que é do The Outcrowd. Cara, aquele cara é maravilhoso, é aquele que grita, foda! Vocês assistiram lá no The Outcrowd? Ele é muito bom, cara. Mas ele é um dos principais? É, ele é um dos que tá lá envolvidos. Mas ele é bem legal, o personagem dele, cara, que faz um humor bem... É, e é um humor assim, é com o palavrão e o caraco. Essa série tá até mais avançada, vamos colocar assim, né? Menos pudica até do que o filme. Tá bem legal, tô doida pra ver a continuação. Coisa que eu nunca chamaria aquele filme é de pudico, né? Mas, ok... Não, é pudico porque ninguém fala palavrão, entendeu? Eu digo assim, nessa série aí, ela é engraçada, só que tem momentos que as pessoas falam palavrão. Coroando o teu roteiro, Angélica, já que você falou, a terceira pessoa a qual você comentou, assim, o recepcionista do hotel, o cara do deixa disso, não tem ninguém aqui além de você, quem você escolheria? Porra, seria legal ter alguém do elenco do Harry Potter, hein? Né, que eles têm uma fleuma, né, tal, deixa eu ver. Alguém assim, tipo... Pena que o Alan Rickman já morreu, né? É, né? Pois é. Pra pôr o holograma dele? Ah, talvez esse ator que faz o Dumbledore, porque eu já vi esse cara fazer outras coisas, assim, tem até uma série muito legal da própria J.K. Rowling, né? Que é aquela série, acho que é Assassinato. Como é que é o nome da série, Marcos? Ninguém lembra, tá todo mundo dormindo aqui. Mas a J.K. Rowling tem uma série... E ele faz um personagem muito estranho, né? E como é um cara assim, que ele tem aquele ar pomposo, cara, ficaria muito legal também um recepcionista que tivesse esse negócio de, putz, meu, o que essa pessoa quer aqui de novo? Saca? Essa não louca. Sabe quem... Não, eu tenho a pessoa perfeita. Só um instantinho, o Nerdmaster. Esse ator que fez o Dumbledore, né? Depois que o Richard Harris morreu, foi o Michael Gambone que assumiu isso, o papel do Michael Dumbledore. Isso, Michael Gambone. Eu acho ele maravilhoso, eu acho ele um cara menosprezado pra caralho, porque ele trabalhou muito com Peter Greenaway, que é um diretor inglês completamente desprovido das amarras da realidade. Eu gosto muito do filme do Peter Greenaway, e ele fez muito filme com ele, cara, eu sou apaixonado pelo Michael Gambone. Ah, eu também, com certeza, né? É que o pessoal conhece muito ele como Dumbledore, né? Mas é um cara que tem uma carreira do caramba. E ele ali nas minisséries inglesas, nossa, ele arrebenta, sabe? Então, como eu já vi ele fazendo outras performances, eu penso que ele seria um ótimo recepcionista, né? Meio que ele vai ficando impaciente, né? Que o Gambon tem esse negócio de... Né? Ele tem uma cara de bravo também, né? Um olhar tem, bravo, né? Tem, sim. Vai, Nerdmaster, fala. Eu tenho duas sugestões. Eu acho que é quem é o melhor, Bill Nighy ou Geoffrey Hirsch? Ah, olha, são bons também, Geoffrey, com certeza. Hirsch. Eu gosto muito de Geoffrey Hirsch também. O Bill Nighy ele é ótimo. Ele só aparecer se ele ganha o filme sozinho, né? Cara, é que quando tu descreveu a atitude principalmente do recepcionista, mas veio Barbossa na minha frente, do Caribe. É. Todinho, cara, igual. Porra, eu imaginei o Capitão Barbossa sentado do lado do balcão falando desse jeito. Ainda bem que vocês estão pendendo pro lado do Geoffrey Rush, porque o Bill Nighy, que é um ator que eu gosto de paixão, eu acho que ele tem um problema. Ele tem um problema conceitual, físico nele, assim, que eu não posso olhar pra cara dele que eu tenho vontade de rir. Isso é verdade. Quando ele fez um vampiro naquela série que eu acho piolenta de tão ruim, que é Anjos da Noite, que assim, eu não consegui assistir nenhum dos filmes da série inteiro de tão ruim que é, que ele fez um vampiro todo sério, que eu não conseguia, porque ele entrava em cena e falava, cara, parece a Priscila Rainha do Deserto vampira, assim, ele todo maquiado, assim, pálido. Eu falei, cara, isso não pode ser sério. Adorei. Não, mas esse cara, realmente, nossa, ele tem uma coisa, ele tem um magnetismo, né, esse Bill Nighy, que, cara, ele aparece e o pessoal em torno dele desaparece, esse que é o problema, né? Então acho que esse daí ia ser um cara até que, pra escalar ele como recepcionista, ele ia ficar, né, chamando mais atenção que a mulher, se vacilar, então é foda. Ele tem um quê de aristocrata nele, né? É muito... Sim. Ele tem uma pose toda... Pompa! Uma pompa, obrigado, Nerdmaster. Isso. Pois é, muito boas recomendações. Muito bom, Angélica, muito obrigado. Mas, Nerdmaster, já que você puxou a pompa aí tanto, com tanta pompa ao falar a palavra pompa, vamos começar com você, então. Fala, começando assim, do teu filme, qual seria o teu filme, o título do filme que você faria? Eu seria muito pomposo se eu, em vez de começar pelo título, começasse pelo gênero? Não, comece, à vontade. Então prepare-se, crianças, porque vocês vão ser surpreendidos por um suspense, quase um thriller policial, baseado em fatos reais, porém não no estilo documentário, e sim no bom estilo ficção, com todos os graus que você possa querer de fantasia, dirigido por Guilherme Del Toro e produção executiva de Tim Burton. Eita. The Strange Case of Little Middle. Olha, chique mesmo. Eu achei muito chique, mas o nome do teu filme seria O Caso Estranho do Meinho? Não, é O Caso Estranho de Varginha. Excelente. Olha aí, excelente. Por isso que eu falei que é baseado em fatos reais. Depois eu vou falar sobre um HQ disso, mas vai lá. Muito bom. Bom, a premissa e o roteiro já tá, acho que até bem óbvio, né? Vamos pegar o caso de Varginha, do ET de Varginha, que aqui no Brasil a galera faz de troça, faz de zoeira, mas lá fora é considerado um caso de ufologia verídico, entendeu? E vamos botar Guilherme Del Toro para viajar na maionese com pitacos, por que não dizer, de preâmbulos macacos cabros do Sr. Tim Burton. Aí que eu falei que o Doug Jones era spoiler do meu roteiro, né? Porque obviamente que o ET de Varginha vai ser o Doug Jones, né? Não preciso nem deixar isso tão óbvio, né? Ok. E aí você pode, poxa, mas o ET não é uma criatura do mal, e é verdade, ele não é. Eu poderia até dizer que o caso de Varginha é o ET do Spielberg brasileiro, né? Por que não dizer, são crianças que encontraram uma criatura inocente que só queria ir para casa. Mas aí é que a gente vai ver onde está o suspense, onde está o thriller policial, porque os monstros serão os humanos. Olha... Então, excelente. Isso é bem além da imaginação, assim. Seria o caso do ET de Varginha visto pelo lado do ET. Isso, sendo perseguido e tal. Exatamente. Vamos finalmente descobrir tudo que o governo e o exército brasileiro tentaram esconder. Interessante, ele faz até a risada macabra, né? Eu queria saber do Nerdmaster como é que funcionaria um filme com Tim Burton e o Guilherme Del Toro, porque os dois têm uma assinatura visual muito forte. Aí é que tá, aí, muito obrigado pela sua pergunta. O Tim Burton é só o produtor executivo, ele não vai meter o bedelho no quesito linguagem visual. A linguagem visual vai ser totalmente Guilherme Del Toro, isso eu não abro mão, tá? Ah, então não vai ser Fofodark, então vai ser... Uma parada mais assim, Guilherme, assim, com mecanismos, ser... né, talvez? Não, vai insetos ser totalmente mecanismo, vai ser com totalmente efeito prático, sem CGI, maquiagem de monstro a lá, nível extraordinário, como todos os personagens que o Doug Jones faz. Fora que a gente já falou que a interpretação corporal do Doug Jones é do caralho, né? Então, muito boa mesmo. Mas que bom que você elucidou isso pra gente, porque eu comecei a pensar em como seria uma cidade brasileira do interior revista pelo meio do Tim Burton, e eu realmente comecei a me coçar, começou a me dar uma certa urticária aqui. Não, o Tim Burton vai dar uns pitacos, no sentido de, no roteiro, vamos assim dizer, ele vai deixar a coisa mais soturna, somente na parte assim, mais da hora que o exército entrar pra meter o bedelho onde não deve ser chamado, tal e coisa, mas apelo visual 100% Guilherme Del Toro. Massa. Pô, mas esse governo aí, ele tá em qual é fase da história brasileira, pra gente saber qual governo que é? Na época, como, né? Vai ser, não, presta atenção, como vai ser uma produção americana, né, americano mexicano, espanhol, sabe como é que é? Não, é um roteiro Hollywood, tá? É uma produção hollywoodiana, entendeu? Nerdmaster, então, o nome dos personagens brasileiros vão ser Rodrigues, Arcángel, Suárez... Provavelmente, Pancho, né, Vila... Alguém brasileiro, né? Né? Puta, então vai ser aquele filme que tem gente com macaco no ombro, caraco, né? Porque filme americano, assim, os caras é samba tocando no fundo com a pessoa passando com um macaco no ombro, né? E não, tá onça, é... não. Os mendigos tudo de sombreiro. Não. Vai ser no melhor estilo operário de fábrica de Guaraná no filme do Incrível Hulk. Que passa, Ninha! Gostosa! Meu Deus. Vamos pegar esse cara. Vamos pegar este cara, hombres! Ai, excelente. Ai. Mas assim, de maneira geral, qual seria o plot? Chegou o ET de Varginha. Ele foi descoberto, ele foi visto pela população, houve registros de suas aparições, ele tem que fugir, o governo está se mobilizando. Qual seria o plot da história? Basicamente a história como realmente, ou pelo menos como os ufólogos acham que aconteceu, né? Aquelas três adolescentes evangélicas que se encontraram num beco escuro e perigoso com um ser agachado, meio estranho, meio esquisito, que elas acabam descobrindo que é, na verdade, o ET de Varginha. Aí elas, no melhor estilo ET do Spielberg, elas tentam ajudar a criatura, tal e coisa, diferente do que aconteceu de verdade elas fizeram mó away, foi uma desgraça, mas deixa pra lá. Isso é Hollywood, vamos fantasiar um pouco a história, né? Quem diria forró, né? Mas vamos lá. Aí elas tentam ajudar a criatura, obviamente que quando a criatura chega e é descoberta pelo resto do vilarejo, né? Como chamava? Varginha de vilarejo é sacanagem, né? Mas tudo bem. Quando elas encontram pelo resto da cidade, aí começa a causar medo, horror e desespero em todos os habitantes da pacata cidade de Varginha, até que finalmente alguém chama as autoridades e aí é que a porca torce o rabo. Mortal Nerd Master, deixa eu te interromper um instante para fazer uma pergunta. Por acaso esse ET, uma vez que a produção desse filme é do Tim Burton, não seria escalado com o Johnny Depp no papel? Eu espero que não, que esse aí eu não quero nenhum abismo. Já considerou colocar o Eric Johnson no papel? Pô, teu filme seria foda se pegasse assim do nada, aí mostra assim a repercussão nas cidades vizinhas. Tipo, São Tomé das Letras, saca? Que é uma cidade que esteja de maluco do caraca, São Tomé das Letras, entendeu? Cara, Romaria. O pessoal que fica batendo palma no alto da pirâmide pro São José das Letras, São Tomé. A cidade cheia de porra louca. Já pensou o pessoal de São Tomé? Caraca, vamos pra lá agora. Né? Aquele bando de velho hippie migrando assim, Romaria pra lá. Sim. Agora, eu só tenho uma exigência, que tem que haver a participação de Jorge Tsoukalos. Ele vai ser quem? Vai ser um repórter ser o especialista em alienígena que o governo contratou para tentar descobrir o que é a criatura. Aí ele só chega, olha pra câmera e fala, só pode ser uma coisa. Aliens. Ele tem que falar em português, pô. Mas depois ele vai ser dublado, não, a produção é hollywoodiana, a SEBS, acompanha o raciocínio da criatura, não tem... O título é até americano, né, é em inglês, né? Eu não ouvi o título da minha obra, The Strange Case of Little Middle. Não, ouvi, mas aí pra fazer tipo ambientação, né, ele tá falando lá, ele fala pra um paisano lá do lado, extraterrestres. Esto deve ser um alienígena. Porra, isso é o Tsoukalos ou é o Padre Quevedo, caralho? Ele podia aparecer, né? Participação especial e tal. Falando que não existe. Pô, tem que aparecer passando na Globo, assim, o cara mostrar, mesmo sendo uma produção americana, ter a televisão, né? O cara lá no Jornal Nacional, né? Falando, puta, quem faria o Cid Moreira, velho? Porra, era foda. Cid Moreira, ó, faz tempo que eu não vejo. Cara, eu acabei, vocês falaram do Padre Quevedo, eu acabei de imaginar uma cena muito maravilhosa desse filme, assim, que eles chamam o Padre Quevedo pra verificar, teologicamente, a existência ou não do alienígena, e ele vai pro beco onde os militares cercaram o alienígena, por estar encurralado, não saber onde se esconder, ele pega uma caixa de papelão das Casas da Bahia, coloca na cabeça. Porra, mas é comédia ou é terror, porra? É, zoando o filme do cara. Afinal de contas, tem que ter jabá, né? Senão a Lei Rouanet não patrocina, né? Mas pensador, tu sabia que cola? Porque na época as meninas falaram o quê? Que não era ligeira, era o quê? Era o capeta. Falar, nós vimos o falaram diabo. Que era, acredite se quiser, eles falaram que era um mendigo com problemas de pele. Calcule o problema de pele do sujeito. Ora, coitado, você podia deixar isso aberto no filme. De repente, um mendigo que teve acesso a um carregamento extrapolado, assim, um carregamento perdido de crocodile da Rússia que ele injetou e aí começou a necrosar todo, ficou com aquela aparência alienígena. Crocodile da Rússia. Mulher, não brinca não, que crocodile é um troço terrível, mulher. Crocodile é um troço do mal, maluco. Caraca. Olha, mas tá interessante a história. Eu assistiria esse filme também, com certeza. Vocês estão ligados que tinham dois, né? A história que eram dois, né? Era um que pegaram no beco e outro que apareceu no zoológico, parece. Lá, sim, no zoológico, sim, verdade, cidade, verdade. Um morreu e o outro, acho que o do zoológico morreu, e esse do muro lá que as meninas viram tava vivo, mas tava ferido e tal. Tem uma história assim. Tem até um documentário disso no YouTube também. Olha, eu sei de uma coisa, que as fotos que tinham dessas minas pareciam capas de disco. O pessoal compartilhou uma época, todas as fotos, o pessoal fazia um conceito assim na capa de disco, sabe? Os discos da hora. Muito bom. E Nerdmaster, assim, encabeçando... É, já que você começou a falar de elenco e tudo mais, encabeçando o exército, quem seria o Thaddeus Ross, o General Ross, assim, o militar linha dura? Eu não consigo pensar, em uma pessoa mais linha dura e que me passe mais sentido de dever e honra do que o senhor Tom Cruise. Porra, Tom Cruise, ah, tinha que ser o Steve Seagal, pô. Não. O Steven Seagal, ele é o representante do exército local. Ele é tipo o delegado da polícia local que tá tentando ajudar nas sim, investigações. Mas o bambambam do exército que chega pra meter o pé na porta e o tapa na cara tem que ser o Tom Cruise. Ah. Cara, excelente. Eu achei, eu achei que você ia escalar o Nuno Leal Maia, você puxou o Tom Cruise da morte. Não, amor, desculpa, amor, mas é, novamente, é produção hollywoodiana. Eu não vou ter, atores já brasileiros não, aqui. Tá, não, tem que ter. Tem que ter umas contas. Eles fizeram Luar sobre Parador e chamaram sobre Parador a Regina Casé pra participar do filme, porra. Ai, Regina. Saudade de nossos banhos de piscina quando você tentava inutilmente fugir de meus tentáculos. Ai, ai. Ei, pô, não vai muito longe não. Aquele filme que é uma ecologista vai lá pro norte e encontra com o Sean Connery, que é um cara que ficava no meio dos índios. Ah, o Medicine Man com o Sean Connery. É. Aquela mulher do Sopranos, porra. Ela mesmo. Lorena, puta que pariu. Ela é a mulher dos Bons Companheiros. Ela é a esposa do Ray Liotta no filme. Sabe por que eu lembro disso? Lorraine Bracco. Pronto. Foi. É porque quando aparecia a chamada na Globo desse filme, os caras ignoravam tudo e falavam, com o José Wilker. Essa participação do cara é um minuto só, velho. É, não. É um minuto em duas cenas. Uma no início e uma no final. Olha que beleza. Excelente. É que o Zé tinha uma pra moral dizer do caramba, que, né? Olha só, pra não dizer que não vai ter nenhum ator ou atriz brasileiro, é óbvio que eu gostaria com o maior prazer, sem sombra de dúvida, Dona Alice Braga e Dona Morena Bacarim, de repente pra ser as meninas que encontraram o ET ou alguma coisa nesse sentido assim, né? Mas a menina tá bem velha, né? Não tô nem falando de idade, mas assim, pelo biotipo das duas, eu não conseguiria ver nem Alice Braga nem Morena Bacarim como duas jovens crentes, assim. É. Com aquela saia até o tornozelo. Aquele vestidinho de roça apertadinho. Tinha que ser um bagulho tipo Irmãs Cajazeira, né? Um visual bem Irmãs Cajazeira. Caraca, velho. A gente tá sendo muito malvado aqui, né? Menina, não peguem pilha com isso. É apenas uma brincadeira. Excelente, cara, muito bom, cara. Seria um bom filme, assim. Eu tenho certeza que muita gente ia sair tresloucada completamente. Cara, o Brasil tem toda uma história de servir de pano de fundo para filme hollywoodiano, né? Nós não podemos esquecer que a gente teve um filme muito pouco conhecido no Brasil chamado Fire in the Jungle, Fogo na Selva, contando a história de Chico Mendes com a Sandra Bullock como interesse romântico do repórter, que a Sandra Bullock, assim, praticamente desconhecida em início de carreira, sendo o interesse romântico do repórter que investiga a situação aqui. Sim, senhor. E você, faça-me o favor de não esquecer do melhor filme já feito na história da cinematografia mundial, que tem o Brasil como plano de fundo, que é 007 contra o Foguete da Morte. Tá, aparece, né, no bondinho e tal, né, várias cenas. Aparece o Jaws mordendo o cabo. O cabo. Caralho. Ele parte o cabo do bondinho. Cara, teve também Anaconda, né? Filmado lá no próprio Areaú, lá no Hotel de Selva, na Navilhanas, cara. Eu lembro dessa época. Cara, era parada de tubarão e tal. É horroroso. Pô, mas teve o John Voight, teve a. A J-Lo. Ice Cube, acho que também, né? Eles fazem rap lá contra a cobra. Cara, a cobra vomita o cara. Eu nunca mais quiser ver esse filme. E ele ainda pisca, né? Que horror. Caraca, mas muito bom, cara. Eu posso facilmente ver esse filme enlouquecendo a plateia. E você, senhor Sebs, chegou a tua hora de brilhar, cara, subir ao plenário pra falar, assim, a tua versão do filme. Manda ver. Começando, assim, pra já impactar, assim, no tapa, assim, no soco na fuça, qual seria o título do teu filme? Cara, eu tava pensando aqui, vocês falando, porra, é que na verdade é uma historinha que eu li uma vez, que o nome do título seria, Sob o Sol, e eu pensei em fazer um terror em que eu não precisasse de nenhuma cena de noite, nada usando escuridão, tudo ao de dia, no máximo entardecer, mas eu não quero tons escuros, não quero sombra, não quero nada disso, quero coisas bem reais e palpáveis, cores estouradas assim. Aí eu pensei numa história uma vez que eu li, acho que não foi num fanzine, alguma coisa assim, não me recordo, que era sobre as cruzadas, a visão dos árabes sobre os ocidentais nas cruzadas, que eles enxergavam os cavaleiros medievais europeus como monstros, porque não enxergava nada do cara, só os olhos, às vezes não os olhos, os caras eram uma puta armadura de ferro e tal, extremamente violentos, e faziam atrocidades, estupravam, matavam, queimavam e tal. Aí eu pensei em algum filme, tipo, nessa abordagem assim, entendeu? Seria um filme histórico, basicamente, então. É, história seria pano de fundo, mas seria um suspense, né? Que seria sobre, na verdade, na visão de dois garotos, sei lá, pré-adolescentes, vendo como era a invasão na vila ou no país deles, de, sei lá, cruzados, enfim, né, cara? E aí eles não sabiam, né? Veriam lendas dizendo que não, isso não são homens, são demônios, são didins, sei lá, alguma coisa punindo o nosso povo, uma parada assim. Aí eu tava pensando em misturar várias coisas assim. Uma das coisas que eu pensava é não usar nenhuma cena de noite, né? Portar numa região desértica e tal, tudo de dia e tal. E muita cena de morte, assim, coisa bem assim, crua, né? Como era mesmo e tal. Bem gore, assim, membros voando. Gente apodrecendo, gangrenando no campo de batalha e tal. Mas sempre a dúvida, porque eles achando que aquilo não era uma parada meio... Como é que ele foi? 13º Guerreiro? Que eles achavam que não eram seres humanos, assim, eram monstros. Uma parada meio assim, mas do ponto de vista deles. Puxando... Aí, sei lá, pra diretor, eu pensei assim, eu assisti Roma e me apaixonei pela fotografia do Cuarón, cara. Aí eu pensei assim, aquelas tomadas... É foda pra caralho, cara, ele é muito bom. Só que eu não saberia se ele faria uma parada dessa, né, cara? Porque é terror, né? Não seria nem terror, seria mais ou menos suspense. E utilizando. Se o Jim Jarmusch avisou aí que vai fazer filme de zumbi, quem sabe o Cuarón faz terror, né? Porra! Tá sabendo? O Jim Jarmusch aí até publicou um trailer aí, um filme de zumbi, cara. Uau! Caraca! Muito bom! Foda. Pois é, aí. Então, pois é, o título seria esse, né? Sem cenas de noite, tudo de dia. Né? E assim, então, além da escatologia e tal, eu gostaria de usar alguns artifícios, tipo, por exemplo, você lembra daquele filme Escada de Jacob? Sim, Jacob's Ladder, cara. Pois é. Do Andrew Line, cara, puta filme bom do cacete, cara. A parte que ele vê aquele bicho que fica tremendo a cabeça, que são flashes rápidos, coisas assim, entendeu? e suspensa, ou então cenas tipo aquelas que apareciam naquele filme do Mel Gibson horrível, aqueles sinais, que, aquela filmagem até no Brasil que passa o ET assim, coisa assim, até a metade do filme eles não tinham visto os cavaleiros, mas eles veem assim uma coisa assim grotesca passando e tal. E sei lá, mil coisas, cara. Pensando assim por esse lado, mil coisas. Mas eu não realmente é só um brainstorm de ideias, né? Pensando sobre isso, baseado nessa história que eu li uma vez. Tá, mas fala dos personagens, como é que. Qual ia ser o foco central? Qual, os personagens que iam. Que iam cara, basicamente. Árabes, personagem... de repente, que iam ver. Chegando à invasão ocidental. Seriam, dois garotos árabes, né, adolescentes, ou pré-adolescentes jovens, e eles viriam, seria todo o filme sobre o aspecto deles, a visão deles, o horror da guerra e tal, sobre a visão deles, né. E atores eu não sei, cara, porque eu realmente, vocês podem até me ajudar nisso aí, cara, porque eu realmente não conheço direito. E o gênero seria esse, sei lá, suspense, gore, não sei se isso existe, horror, gore com suspense. Eu sei que eu vou estar sendo muito estereotipado, mas aquele menino do Quem Quer Ser um Milionário não dava pra ser um desses arabizinhos, não? O Dev Patel? Total, total. Fácil. Só que eu acho que ele já é adulto, né? Eu sei que ele pode fazer papel de garoto ainda. É, mas ele tem uma cara de ferrugem do cacete, cara. Aquele moleque não interessa. Né? Pô, esses atores aí da série nova, de Twilight Zone, pô. O cara que faz o comediante, o sobrinho dele que aparece... Tem uma galera boa aí que tá trabalhando assim. O pessoal tem até umas sketches maravilhosas em programa de humor que falam que é uma cota, né? O cara é chamado pra vários filmes, né? O mesmo cara, que é o indiano que a galera chama, né? Vocês devem ter visto algumas comédias aí que passaram na Netflix. Podia ser aquele maluco do Parks and Recreation, o cara que faz o indiano que só quer ganhar dinheiro, cara. Que é um ator maravilhoso, assim. Que ele tem uma cara de panaca, sabe? Aquele que anda na rua assim, você pensa, se cair um cofre hoje, vai na cabeça dele. Nossa, coitado. Não, mas desculpa, eu não tô sendo preconceituoso, não é nem pela etnia dele, é porque ele tem cara de panaca. As feições dele são de otário. Não, eu pensei. Não, eu entendi isso, eu só pensei no personagem. Falei, coitado, né? E tá muito azar, né? E tal, né? Azarão. Outro também que podia também fazer um papel legal de um desses. Esses meninos, molequinho que colocaram no Mogli do Netflix, cara, que o garoto é muito bom ator, cara, muito bom. Eu também não vi mesmo. Não. Caraca, pois é, cara, casting aí. Realmente... Cara, veja, não tem nada a ver do Mogli da Disney. Não que o Mogli da Disney não seja bom, eu gosto pra caramba, mas, pô, o da Netflix chuta a bunda do Mogli da Disney pra longe. O nome do menino é Ron Chand. Rolexande? Soletra aqui que fica. É R-O-H-A-N-C-H-A-N-D. Ah, tá. Ah, tô abrindo aqui, ator Mogli. Ah, maneiro, cara. Pô, ele tá no segundo Jumanji. Eu curti o segundo Jumanji, achei legal. Achei bem divertido. Eu também. Ainda mais que eu fui com mil pedras na mão, assim, mas eu acabei dando risada doidado com o filme. Gostei também. Excelente. Mas Sebs, quem faria a... Você falou da parte oriental da situação. E a parte ocidental? Quem estaria nas vestes dos monstros que invadiriam o lugar? Em algum momento ia ter que algum filho da puta ia ter que dar uma porrada e arrancar capacete e ver que é gente de verdade, né? E aí começaria a sanguinolência. Aí meio que mudaria o tom do filme, né? Partiria mais pro gore mesmo, que seria a guerra. Mas assim, eu tava mais baseando mais na questão do suspense mesmo. Cara, atores... Sei lá, quem poderia ser bom de cavaleiro medieval? É só pegar alguém do elenco lá de cruzada, cara. Tem vários, velho. Mas eu gosto muito daquele que fazia parte dos cavaleiros hospitaleiros, o líder. Eu não lembro o nome daquele ator. Que não é, sendo, que é o, não a sendo Orlando azul. Bloom, pra mim tá ótimo. Não é Orlando Bloom. Vocês lembram de cruzada, né? Que eles estão lá em Jerusalém e tal. Tem os templários, que é branco com vermelha cruz. E tem os outros, os hospitalares, que é azul. O líder deles, eu acho um cara foda. Só que eu não lembro o nome daquele ator. Tinha que ser alguém que fosse fisicamente ameaçador pra parecer grande e terrível mesmo dentro da armadura e tudo mais. Alguém que tivesse aquele porte, assim... Porra, Montanha do Game of Thrones. Cara, Montanha, cara. O Hound, né? O cão de guarda lá do... O cão também, né? Poderia ser, né? É, também enorme. Mas o bota cara que faz Montanha é uma montanha mesmo. Meu. Puta que pariu. Bota o Mark Wahlberg. Pô, tá zoando aí, cara. É óbvio que eu tô zoando, caralho. Eu não sei como é que ninguém chamou o Adam Sandler até agora, cara. Tô dando graças a Deus aqui. Olha, eu suponho, Angélica, que grande parte da população realmente entraria em desespero, começaria a arrancar os próprios olhos se num filme de terror aparecesse o Adam Sandler. Não duvido disso. Agora, falando sério, o cara que pode até não ter um físico avantajado, mas tem uma postura, uma presença bacana, só o Eric Bana. Pô, eu gosto do Eric Bana, cara, eu gosto dele. Eu acho ele bem menosprezado, assim, eu acho que ele tem muito... Ele dá uma sumida foda, né? Eu acho que sim, suponho que então, sim. Então vamos ser o Tarantino dele, vamos trazer ele de volta. Vamos trazer ele de volta. Hector! Muito bom, muito bom. Agora, qual é aquele que é o Waltz, que fez o nazistão do Bastardos Inglórios? Christoph Waltz? Ah. Esse também é muito foda. Esse é bom pra ser o general, o chefe, o tenente, o coronel, bom. O caralhado, o que tá mandando na porra toda. Muito bom, cara. Excelente. Mesmo. O próprio Lord Friendzone lá do Game of Thrones, que eu não lembro. Lord Friendzone. Ah, o Cavaleiro do Ultra. Ah, nossa, eu adoro esse ator. Quem é o Joram? Não, o Joram Mormont. Isso, ele mesmo. Joram. Que é o cara que passa. É o Lord Joram, tá de Lord Friendzone. Pô, mas ele é o Lord Friendzone. Ele passa a série inteira tentando devotar seu amor a Daenerys Targaryen e ela fala, aham, senta lá, Cláudia. É o Ian Glen. Isso. Nossa, esse cara era o maior gato, assim, quando ele... Ele ainda é lindo, ainda. Pra mim, é um dos atores mais bonitos de Game of Thrones. Nossa, esse cara... Não, cara. Ele tem uma presença e tudo mais. É que ele não deu sorte na carreira, pô. Ele ficou preso não sei quantos anos fazendo aquelas franquias do Resident Evil horrorosas do... Paul Thomas Anderson ou Wes Anderson. Tem tantos Andersons no cinema que eu confundo o primeiro nome deles. Mas muito bom. É o marido da Jojo. É o marido da Jojovich. O marido da Jojovich. Exatamente. E o cara que só fez um filme bom na vida. E como é que terminaria a história? Qual seria o ápice, assim? Como é que... Qual seria? Teria um plot twist no final? Eles ganhariam? Perderiam? Seria aquele filme pessimista em que morre todo mundo no final e morremos nas mãos de demônios ocidentais? Um dos moleques morre de maneira bem escrota, sei lá, com as vísceras pra fora, e no final chega o Salvador Saladino e chuta a bunda de todo mundo. É, eu achei isso interessante, mas e se fosse eu no final chegando, montando um dragão, o filho, meu dragão de estimação, e esmagasse todos os humanos de ambos os lados, vencedores, perdedores, todos esmagados entre a unha, entre as pústulas do meu dedo mindinho. Seria bom também. Olha aí. Aí. A Eta faria um link, porque até tem essa modinha de vez em quando em Hollywood, eles tentam fazer essa parada. Vamos nos colocar no lado dos outros, né? Como seria a visão? Aí seria uma visão que sempre a gente vê o Ocidente ganhando, não. Dessa vez a gente vai ver o Oriente ganhando. Isso aconteceu de verdade. O Oriente chutou a bunda dos europeus, né? Expulsaram todos, né? E aí, mostraria isso daí, bem no auge, como aconteceu. É, naquela época, se eu não me engano, historicamente, a única conquista forte que os ocidentais tiveram, os europeus tiveram em cima do Oriente, foi tomar em Constantinopla, porque de resto eles só levaram no lombo. Exatamente. Muito bom. No... Hell yeah. Olha só, pessoal, eu não sei se você vai querer incluir essa informação, mas é que o Instituto Datafoda, você acabou de me informar que o tal do Anderson que você está procurando é o Plow W.S. Anderson. Tá vendo, cara? Milhares de Andersons, cara. Anderson é tipo Silva nos Estados Unidos, cara. Assim. Então tá. Vamos lá. E a versão que eu pensei, assim, supondo que Lorde Ashagura, em algum momento... ouviria qualquer ideia advinda de mim sem me dar chicotadas no filó, eu tava pensando num filme chamado Dados, que já é uma coisa assustadora, porque todo mundo acaba fazendo aquela piada, você tem dados em casa? Por si só já serviria pra muito tiozão do pavê atormentar a família com isso, mas eu tava pensando num horror mais surrealista, mais autoral, e seria uma história passada no Brasil. E a história começaria com uma advogada iniciante, assim, no escritório de advocacia, aquela que tem que se provar para si mesma e para o resto do pessoal, que precisa agir com uma vassoura nova, assim, mostrar muito trabalho, etc e tal, com ela arrumando as coisas e saindo da cheia de pastas e envelopes pardos e etc e tal, e ela vai, antes de ir pra casa, ela mora com a família ainda, ela para num barzinho pra um happy hour, sabe, tomar aquele chopinho sozinha mesmo, assim, pra se concentrar, revisar o que ela tem pro dia seguinte. E enquanto ela tá ali no bar, ela cruza o olho com um desconhecido muito bem apessoado, assim, aquele cara que bate aquela química imediata no olhar, e rola aquela troca de sorrisos embaraçados. O cara chega perto da mesa dela, oferece um drink, ela aceita, ela até larga um pouco, ela tá tão atarefada com o trabalho que ela até larga um pouco as pastas de lado pra dar um pouco de atenção, de repente parecer a cabeça, os dois começam a conversar e tudo mais, conversar banalidades, aquele início de conversa, a forma de quebrar gelo, até que ela pergunta o que ele faz e ele fala que ele é um tipo de manager, ele é um tipo de gerente de dados. E quando ela tá pra falar o que é que ela faz, quando chegou a hora dela se apresentar, ele vira pra ela e fala assim: ah, eu sei o que você faz. E ela fala: ah, sabe? Então me diz, o que que é? Me impressiona. Ele fala: é você que mata pessoas, não é? E aí ela acha aquilo muito estranho, ela faz uma cara de what the fuck, que porra eu estou fazendo aqui, começa a achar o sujeito meio assustador, meio creepy, assim, por causa desse tipo de coisa, ele fica olhando meio insidioso pra ela. Ela agradece, dá uma desculpa qualquer, pega as pastas dela e vai embora. E ela vai pra casa, não comenta nada com a família. É, quando chega, tem a família dela, que é ela, o irmão, a mãe e o pai. E ela vai dormir e tudo transcorre normalmente no dia seguinte. Enquanto ela tá tomando café, tocam a campainha. E quando a mãe dela vai ver quem é na porta de casa, a mãe dela não vê ninguém. E tem uma caixinha parada na porta de casa, com o nome do pai da nossa protagonista. E ela fala: ô, fulano, tem uma caixinha aqui pra você. Ele fala: ah, tá, whatever, larga isso aí, depois eu vejo. E a vida vai seguindo, ela vai pro trabalho e tudo mais, tudo transcorre, ela não tem qualquer notícia do cara que ela conheceu, ela é só um dia de trabalho como outro qualquer. Quando ela volta pra casa, ela encontra com a mãe dela entrando e a mãe dela já tá puta, porque ela e o pai trabalham juntos, o irmão não chegou ainda. Ela diz que o pai simplesmente não foi ao trabalho hoje, não atendeu o telefone o dia inteiro e não foi encontrado em lugar nenhum. Então ela tá entre puta e preocupada, pensando o que poderia ter acontecido. Quando ela entra em casa, ela vê o pai ainda de pijama sentado na sala, olhando pra caixinha. Ela pergunta: que porra tá acontecendo? Ele fala: não, é que eu recebi isso aqui pelo correio, ou suponho que tenha sido o correio, e isso aqui parece importante. Ele abre a caixa pra mostrar e tem dois dados sem numeração, todos pretos. E ela fala: retardado, débil mental, você perdeu um dia de trabalho, eu me fudi pra cumprir coisas que seriam da tua alçada fazer, etc e tal. Ele fala: não, isso aqui é importante e tudo mais. Ela fala: cara, você tá doente, fica aí no canto, senta aí, Cláudia, etc e tal. Eles vão, jantam, e o pai não sai dali, jogando os dados e parando. E a garota vai, ignora, a família dela já passou por algumas crises, qualquer família passa. Ela vai trabalhar no dia seguinte. E quando ela tá no meio do trabalho, tem a televisão lá no escritório dela, começa a vir várias notícias desencontradas de coisas acontecendo no mundo, assim, terremotos, maremotos, surtos de assassinato, genocídio e tudo mais. Ela fala: caralho, o mundo tá acabando e eu não senti. Ela vai pra casa, quando ela chega em casa, o pai dela ainda tá com o mesmo pijama, não saiu do lugar e continua jogando os dados. Porra! Caraca. E basicamente, a partir daí, a história andaria assim: o núcleo familiar dela ia começar a desandar cada vez mais. O irmão dela, a pedido da mãe, tenta dar a sua acudida no pai, já que ele não ouve a mãe pra nada e não consegue tirá-lo dali. Ele chega a dar um tapaço na cara do garoto, o garoto sai de casa, a mãe começa a chorar, começa a tomar uns gorós, assim, porque não sabe o que tá acontecendo, porque o cara parou de comer, parou de ir no banheiro, ele tá praticamente se cagando no chão onde ele está, e continua jogando a porra dos dados. E ao redor da casa, daquele núcleo deles que já tá se desfazendo, o mundo continua ruindo, é atentado, terrorista, é assassinato, é gente louca andando pelas ruas e tudo tá indo pro cacete. Quando tudo, passando a história assim, o núcleo familiar cada vez mais se denegrindo, por assim dizer, a garota acaba aceitando, ao longo da história, eu não mencionei, mas tem um cara no trabalho dela, que é tipo um estagiário, assim como ela, um iniciante, convida ela pra sair, eles têm um lance legal, começam a se entender, começam a pré-namorar e tudo mais. Ela vai, como a situação dela em casa tá insuportável, ela vai ficar com o cara, e tem até um proto-lance com ela e tudo mais, só que ela é uma pessoa de certa forma, medrosa de tudo, da situação que o mundo tá e etc e tal. E ela não entende como o mundo se tornou aquilo que o mundo estava se tornando, a família dela. Será que o fato do mundo estar enlouquecendo dessa forma também era o motivo da família dela estar acontecendo aquilo? Ela tenta falar com a mãe já saiu de casa, foi pra casa dos pais, também velhinhos. O irmão se largou na vida, falou, cara, eu não preciso disso. Eu sou adolescente, mas foda-se, você. Aquele retardado me bateu, etc. Ela ficou com essa treta, né, pra segurar, né? Olha que barra. Isso, exatamente. Cada vez que ela tenta ir lá, o pai dela tá cada vez mais carcomido. Ele continua parado, ele continua mais desnutrido, desidratado, com sinais de cansaço. Ele não consegue parar de jogar aquilo e o mundo cada vez mais se aproximando de uma catástrofe global. No fim das contas, o pai bate nela, quando ela tenta dar um sacode nele, ela vai se refugiar com o namorado de novo e fala, cara, pô, posso ficar uns tempos aqui com você? Eu não aguento mais a barra lá de casa. E quando ela vai juntar um pouco de roupas que ela conseguiu juntar em casa pra guardar no armário, ela vê que o suposto namorado, o cara com quem ela ia dividir o apartamento, tem uma arma em casa. E sendo cagona, vendo como o mundo tá, ela fala, não sei o que, você devia ter me avisado sobre isso, etc e tal. Eles brigam de novo. Ele tenta avançar nela, ela aponta a arma pra ele, mas acaba fugindo e fica perdida pelas ruas durante um tempo, observando todas aquelas catástrofes que acontecem no mundo. Por não ter mais para onde ir ou o que fazer, sem dinheiro, sem roupa, sem nada, ela acaba tentando voltar para casa e continua o pai ali. Quando ela chega, o pai dela tá praticamente à beira da morte, sentado na mesma posição, todo comido, sujo, cagado e mijado no chão. Nossa. Ainda jogando os dados, e ela tenta tirar os dados dele, ele vai atacá-la e nesse momento ela acaba por reflexo pegando na bolsa a arma e dando um tiro no próprio pai, que cai morto no lugar. Ela se encosta na parede, desesperada, sem saber o que fazer, e aí tocaria na porta a campainha e ela por reflexo ia ver quem era o cara que ela conheceu lá no início e falava pra ela alguma coisa, tipo, não disse que você matava pessoas? E ele ia, colocava os dados na caixa, pegaria e ia embora. E acabava o filme. Nossa, caramba, eu vou te contar um negócio, Johnny, né? Não, e aí depois ele fala que o meu roteiro é além da imaginação. Esse cara chupinhou o Hot Cell inteirinho, safado. Sério? Não é assim. Caralho. Eu pensei que lembra um pouco aquela história lá, não sei se é de The Twilight Zone, aquela do botão, né? Ah, o do botão eu conheço, da caixa que alguém que a família não conheceria iria morrer, né? Cara, o cara, sim, né? O cara é do Twilight, todo... Sim, é do Twilight Zone. Essa, o cara todo deformado, todo lascado? Não, isso aí é o filme, que é um filme horroroso. Que... Ah, tá. Você tá falando do filme que fizeram com o Frank Langella. Aham. Não, porque tem um episódio maravilhoso, eu lembro. Mas dele. Agora eu fiquei cara, que história é muito coisa. Boa. Rod Selling aprova, ó, e o selo, Rod Selling, não, e não é porque aparece, é porque é dentro de uma temática que com certeza ele iria querer produzir. Não tenha dúvida, muito interessante. Oh. Mas agora eu fiquei curioso com uma coisa, seu pensador, quem é o diretor dessa sua obra? Pois então, como diretor disso, e eu tava pensando em alguma coisa que beirasse, assim, já que a gente ia tratar de um filme... com degeneração humana e ao mesmo tempo com catástrofes mundiais, tudo ocorrendo ao mesmo tempo agora, eu tava pensando no Sion Sono, no cineasta Sion Sono. Nossa, adoro esse cara. Meu Deus. O cara que fez Suicide Girls, cara, Noriko Dinner Table, cara, que é um diretor... Cold Fish, exatamente. Que é um cara, assim, que ele os filmes dele tem todo um teor pesadelesco. Não, e tem um teor assim legal, porque o Sion Sono é uma escolha interessante, porque ele é o das famílias disfuncionais, cara. As famílias tenebrosas, saca? Isso, por isso que eu tava pensando. Originalmente eu até tinha pensado no Takashi Miike, mas aí ia ser uma pegada muito gore. Porra, eu ia falar Takashi Miike, caralho. Tem uns diretores japoneses que eles são maravilhosos, né? Putz, muito bom. Eu não lembro. Interessante um diretor desse. Eu não lembro o nome dele, eu sei que o sobrenome é Kurosawa, mas não é o Akira Kurosawa. É o Kiyoshi. O Kiyoshi Kurosawa. É outro. Que fez Cairo, que fez Pulse. Aquele lance assim que você não consegue discernir o que está acontecendo de realidade, ou se uma coisa é consequência da outra, ou se tudo de repente é uma ilusão. Será que o mundo estava acabando porque o pai dela estava jogando os dados sem parar? Ou será que aquilo era tudo fruto da cabeça dela e ela era uma psicótica prestes a fazer pop na cabeça, etc e tal? Ia ser bem legal. Sim. Não, eu lembro de uma história, uma vez, eu não sei de qual, se é de uma série, se é de um filme, né? É tanta coisa que eu assisto, mas de um cara que ele ficava fazendo certos movimentos, mexendo alguns objetos, e ele ficava falando o tempo todo que se ele não fizesse isso... Ah, isso é do mundo da imaginação. É do mundo da imaginação, né? Aí tem um momento que o pessoal enche o saco dele e faz ele parar de fazer isso e o mundo acaba. Pô, pode crer. E aí no final, o cara, o personagem principal, que é um dos que atormentam o cara pra ele parar com aquilo, o cara, ou ele se demite do trabalho, ele fala tipo assim, ah não, encontrei alguém pra conduzir. É uma espécie de mecanismo que ele tá criando na casa dele, completamente estapafúrdio, assim, que tem liquidificador e guarda-chuva e cordinhas e roldanas e etc e tal. E ele acha essas coisas no lixo. Se ele parar de alimentar aquele mecanismo, o mundo vai acabar. Então, quando ele para, o mundo realmente começa a sofrer um monte de cataclismas. E o cara que é um dos que interage com ele, que acha que ele é um maluco, que ele precisa de tratamento e tal, no final, o responsável por aquele mecanismo fala, cara, eu tô tão velho, tô tão cansado, vai ser bom eu tirar férias e descansar. E dá um tapinha no ombro dele e sai. E aí o cara fala, filho da puta, você me deixou aqui, por quê e tudo mais, e aí ele olha pro mecanismo e a geringonça lá é como se falasse com ele e ele falasse, puta que pariu, eu preciso de uma torradeira agora, e sai pra rua procurando uma torradeira. É muito legal, cara, porra, boa lembrança, Angélica. Ah, legal, eu adorei, agora também com queremos certeza o seu... assistiria. Agora queremos o seu elenco. Pois então, o elenco é uma coisa difícil, porque eu queria fazer esse filme no Brasil e ao mesmo tempo eu queria que ele passasse, pelo menos à primeira vista, uma visão familiar idílica, alguma coisa de novela das oito, mas eu não queria que fosse alguma sobra da grande família, assim, tipo Marieta Severo, Marco Nanini, etc e tal. E... Marco Nanini. Marco Nanini, é, pois é. Marco Nanini, eu acho ele fantástico. Daquela série, eu só não acho o Pedro Cardoso bom, cara. Eu não suporto aquele sujeito. Ai, que saudade. Eu recomendaria pro pai jogador de dados que tá fazendo o mundo ir pra casa do caralho, o senhor Lima Duarte. Porra, era uma, cara. Ia dar um toque meio Nelson Rodrigues pro negócio, cara. Ai, que da hora. Como é o nome daquele ator que... meio calvo, que ele fez Canudos, que é o primeiro general que morre, todo, veste todo de branco. Pô, é o cara que a gente tava falando aí, o que já faleceu. Ele falou, ele morreu já? Como é que... Morreu, caramba. Como é que é? O Zé Wilker, né? José Wilker. Não. Canudos, aquele filme que é o primeiro general que morre. Ah, saquei, tu não tá falando do Beato, tá? Ai, não lembro. Você tá falando do protagonista lá, do... Não é o Beato, não. Nós vamos ver, cara. Peraí, vou procurar aqui. Se fosse alguém da idade do Lima Duarte, assim, eu ia querer que a esposa fosse, sei lá, Irene Ravache, por exemplo, assim. Aquela pérola. Aquela mulher que, assim, consegue ao mesmo tempo parecer uma mulher autônoma, assim, na própria vida e ao mesmo tempo uma mãe de família, assim, que tivesse os dois olhares. Opa. Tonico Pereira. Pô, Tonico Pereira. Caramba, que foda. Sabe uma mulher que eu adoro? Você tá falando da mulher? Eu adoro aquela atriz, é a Eliane Giardini. Essa mulher, muito eu bom, acho maravilhosa. Muito bom. Excelente. Muito o pai também podia ser o Nelson Xavier, cara, que é um cara que eu acho que fica bem em qualquer papel, assim. De bom, de mal, mas ele é foda demais. Eu gosto muito dele. O cara que aparece, assim, que tinha que ser um ator que fosse ao mesmo tempo... sexy na aparência, assim, e ainda assim conseguisse passar uma certa estranheza, uma certa agressividade. Eu tava pensando, tinha que ter o semblante, assim, do Tarcísio Meira, só que jovem, pra não parecer um sexagenário, etc e tal. Sabe um cara que tá sumido não, né? Ele não tá na grande mídia, assim, na Rede Globo ou outra TV grande, que é aquele, eu adorava ele, cara. Não sei se ele é bom ator ou não, mas eu gosto dele. É o Taumaturgo Ferreira. Pô, Taumaturgo Ferreira. Ele desapareceu, né? Desapareceu. Ele mesmo, tava, né, na Record fazendo Faraó, parece, naquelas novelas de bíblicas da Record e tal. Cara, ele era um faraó. Caraca, então antes ele tivesse desaparecido, né, cara? eu ia falar, cara, a carreira dele acabou mesmo. A última vez que eu lembro dele, cara, foi naquela novela Top Model. Cara, puta, faz tempo pra caralho. Não, que eu tal, lembro. Então, olha só, que tal então Paulo Betti? Olha aí, Paulo esse cara é Paulo foda. Bete, esse cara... Paulo Betti é bom, cara. Tem uma voz linda, maravilhosa. E ela tem, ele tem ainda aquela cara de galã de tio da Fanta, né? Tio da Suquita, né? Acho que dá pra fazer uma, um bem bolado com ele. O maior gato, hein, cara? Ele ainda é um coroa gatésimo, o Paulo Betti. Não, sim, com certeza, cara. E é um cara que consegue ser palhaço e sério ao mesmo tempo, assim. A cara dele vai pra ambos os lados, assim, né? Sim. Pô, boa escolha. E pro casal de filhos, assim, alguém... O garoto tinha que ser adolescente, mas a garota, assim, na fase dos 30. Pô, aquela atriz... É que eu não tô lembrando o nome dela, eu tô fazendo uma injustiça, porque eu não tô com o IMDb aberto. Mas a atriz daquele filme Animal Cordial, que é a que trabalha com o cara, que é a funcionária do cara, pra quem assistiu. Quem não assistiu, corre pra assistir o filme. Ela eu não, é eu não vi o filme, sinistra. Mas eu ouvi o teu episódio sobre o filme. Não, e ela é sinistra. Ela é também daquele filme lá, muito bom, que é até um musical, caramba, um musical de terror brasileiro. Ele é muito maneiro, que é daquela diretora lá do Trabalhar Cansa, né? É que eu tô meio cansado, não tô conseguindo lembrar. Mas ela tem, além dela ser engraçada, essa atriz, ela é bizarra, cara. Ela é estranha, é uma mulher estranha, tem um ar estranho, né? Tá falando que é do Luciana Paz? Será que o nome dela é Luciana Paz? Vou dar um Google, hein, o Nerdmaster, porque eu não tô lembrando agora de cabeça, não. Deixa eu só ver. Ela não é aquela mulher magrinha do olho arregalado, do É Tudo No Improviso, não, né? Puta merda, ela é maravilhosa. É a Luciana Paz. Excelente. Ela tá tão foda naquele Animal Cordial, e nos filmes também dessa outra diretora, que, puta, eu tô comentando injustiça, não lembrar o nome dela, tá? É, acho que é Gabriela Amaral Almeida, e a outra diretora... Não lembro, então foda-se. Mas o caso é que essa mulher é maravilhosa, cara. Eu fiquei muito impressionada com a interpretação dela, porque ela tem um ar assim, que vai abrir um sorriso a qualquer momento. Só que quando ela se transforma, ela vira uma psicopata, assim, do caraca. Assim, é muito foda essa mulher, cara. Não, a Luciana Paz tem muito cara de psicopata. Tem, né? Tem mesmo. E pro garoto adolescente, aí eu vou pedir, sinceramente, de novo, a ajuda de vocês, o meu problema... É que como eu não vejo TV aberta há quase 20 anos, eu não tenho ideia da nova geração de atores, cara. É uma merda. Alguém de Malhação, né? Por aí, né? Sei lá. Alguém que tá no top no momento em Malhação, né? Eu nunca assisti Malhação na minha vida, cara. Nem eu, cara. Mas sei lá, quem é que tá, é top agora em Malhação? André Marques fazia Malhação, né? Ele é adolescente. O André Marques já tá velho pra caralho. Esse aquele daí gordinho, já lembra? Detalhe, ele tá magrinho, André Marques, é bizarro. Sério? A última vez que ele vi, ele tava uma baleona gorda. Então. Nossa, mas o André Marques, ele fez uma redução aí de estômago. Ele tá magro, ele tava naquele video show, sei lá. Bizarro, cara. Fala, Seb, você ia chutar um? O Luquita da galera. Quem? Eu tô de sacanagem, pô. Pô, o Felipe Neto, fazendo participação especial do... Felipe Neto, maravilhoso. Felipe Neto. Muito bom. Puta elenco. Excelente, excelente. Plateia do Teatro Escuro, antes de eu apresentar a De Achaguro os roteiros que conversamos neste episódio, deixem eu falar de novo da Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma que vocês sejam criativos na vida e não pareçam em nada com qualquer coisa que tenha Adam Sandler no nome. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Uau! É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer que vocês estão num filme foda e são os atores e atrizes principais. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí esperando um remake pelo Leandro Hassum. Vão em blá blá blá blá .infinity.tour.br, é tour de T-U-R. Os links estão no site, no post e em toda a parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e já vão fazendo as malas. Pela Infinity Tour, é claro. Aí, mestre, o papo foi ótimo, realmente especial. Olha aqui, ó. Anotei tudinho que foi discutido quanto ao filme perfeito para enlouquecer a humanidade. Tô aqui. Sim, eu estava ouvindo as ladainhas de vocês. Dá essa merda aqui que eu a transformarei num plot tão maravilhoso que faria Fellini e Luiz Buñuel participarem de uma orgia punheteira colaborativa esporrando na cara do David Lynch. Putz, eu acabei de imaginar a cena. Eca. Cala a boca, recheio de bolinho Ana Maria sabor Smegma. Eu já terminei. Mas como? Já? Sim, eu sou eficiente a esse ponto. O roteiro já está no papo e estou tão feliz com ele que, olha... Chama aquela sirigaita viking chamada Matheus Mundoano para ler um trailer de como ficaria o filme. Ele, e chama outras vozes aí com mais talento que você. Mas principalmente o Matheus Mundoano, ele tem voz de narração de trailers. Porra, mestre, aí tu me magoa, cara. Tem quem diga que a minha voz também não, é... Não, caralho, eu quero a voz de alguém que pareça inteligente. Porra, eu só me fodo. Ótimo, agora aproveita e pede aquele maestro de merda do som no caixão para escolher uma música tema pra leitura. Tá. Maestro, som no roteiro completamente original de D.A. Chagor. Eu ouvi isso, imbecil. Brasil, anos 90. Um hotel abandonado, à beira do velho açude lamacento. Num lugar paradisíaco, chamado Varginha. Há um segredo mortal. Ai, eu só quero um quarto pra poder curtir minhas férias. Será que é pedir demais? Veja bem, senhora. Ninguém fica hospedado aqui há anos. O lugar está completamente às moscas. Mas quando Maria Odete, uma corretora de imóveis de Duque de Caxias, decide escapar da pressão da cidade grande para enfim ter um pouco de vida, algo não quer deixá-la viver. Escuta, idiota, eu sei o que eu vi. Primeiro foi naquele poço pantanoso fedorento que você chama de piscina natural e onde eu me recuso a nadar. Ela tava lá, me seguindo. Depois, quando eu pedi um hot dog no serviço de quarto, ele veio com purê. Eu a vi rindo com o canto do olho. Sabia que tinha algo de errado nesse lugar. Daí eu fui olhar o que... Ai, o que tava fazendo barulho debaixo da cama. Ela tava... Desastres! Genocídio! Catástrofes! Felipe Neto! O meu pai só fica jogando dados no chão da sala, de pijama, cagando e comendo tremoços. Eu não aguento mais! Prepare-se para uma obra-prima do horror. Uma odisseia de medo. Uma história de loucura que destruirá o mundo. Um filme que te levará a perguntar por quê? Mas vem cá, me fala. Teu pai tem dado em casa, é? Acho que pousar neste planeta foi um erro terrível, B1. Tome muito cuidado com o que você deseja. Aquelas crentes enxeridas fuderam a gente, B2. Você! Tu viu o Tenente Chris correndo? Não é coisa de macho, não. Pode. Me falaram que eles são demônios. Tomaram Constantinopla e estão vindo nos matar. Tomar no cu. Ai, por que essa bruaca vestida de cavaleira medieval não me deixa em paz? A mulher morta, torta e de armadura embaixo da cama. Porra, pai. Larga esses dados e vai tomar um banho, caralho. Que Alá salve a todos nós. Uma direção, produção, roteiro, figurinos, efeitos especiais, trilha sonora e edição de D.A. Chagur. Sem ajuda, sugestões ou participação criativa de nenhum ser humano, principalmente o Pensador Louco. Em breve, no cinema, perto do juízo final. Porra, meu Lorde Senhor, ficou foda mesmo. Tudo bem que o senhor só usou ideias que os outros convidados aqui do cinema discutiram. Eu não usei nada, é tudo meu. A recompensa de teus convidados é terem sido testemunhas de minha glória criativa. Vá lá se despedir deles que eu já vou começar a pré-produção. Vai e aproveita e compra pra mim uma cadeirinha de diretor, tá? Daquelas chiques, ok? Nada de plástico. Estamos back in business. Sim. Pede tudo pro office boy aqui. Gente, eu queria agradecer muito a vocês profundamente por terem aceitado vir até aqui ao Teatro Escuro para definir, dar tantas ideias boas. E por isso, eu queria pedir que vocês passassem agora as formas de contato, como é que as pessoas acham vocês, como é que as pessoas podem fazer para encontrar vocês nessa podosfera de Ideia Xagur, começando pela Angélica. Poxa, olha, eu vou te contar, eu me diverti muito aqui com o programa, viu? Foi muito legal essa dinâmica, muito interessante. Olha, quem quiser localizar meu trabalho, a gente tá lá no site, tá, que a gente criou, que é o masmorracine.com.br. A gente tá fazendo atualmente um trabalho assim de comentar os episódios antigos da série clássica de The Twilight Zone, né? Além da imaginação. Tem episódios, inclusive, aí com o Nerdmaster, que tá gravando com a gente. Então, é isso tem aí. Sido. Nossa, tem sido uma puta experiência você poder analisar uma série antiga, que é muito boa pela ótica de hoje. Entendeu? Que é uma série que influenciou, uma série seminal, né? Influencia a cultura pop. Então, porra, vamos lá, que vai ter muito cinema, muito terror, porque eu sou fã. A gente faz especiais de terror, a gente já falou da França, já falou da Austrália, já falou da Espanha, já falou do Japão. Então a gente pesquisa, ama a parada e coloca lá os programas para vocês. Tá? E, poxa, mais uma vez, muito obrigado. Amei estar aqui com vocês, foi muito legal, gente. Cara, eu que agradeço, eu sou fã incondicional de todos os podcasts que você já fez até hoje, de tudo que você fez. Posso Obrigado, citar, amigo. Você falou dos podcasts sobre o cinema nos países, eu lembro da Austrália, foi maravilhoso, foi um podcast que eu gostei muito. Cara, o que você gravou, eu tinha até falado com o Sebs antes de você chegar no Hangout, do episódio que você gravou com o Douglas Freak sobre o erotismo no cinema. Cara, a pegada maravilhosa, libertária que vocês deram. Sim, a gente não gosta de mentalidade, ditatorial, né? Então a gente desconstrói o tema, né? Fala a importância de... cinema erótico é importante pro cinema, né? Pro ser humano, né? O sexo. Então foi libertador poder conversar sobre isso também. Apesar que, com certeza, algumas pessoas já mandaram devolver a minha carteirinha de feminista por causa disso, não tem a dúvida. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Muito bom. Nerdmaster, senhor de todos os nerds, o mestre, o PhD da nerdice do Brasil, cara. Fala pra gente os teus contatos, o que você achou de estar aqui neste lugar puguento e mofado que é o Teatro Escuro. Conta aí. Antes de mais nada, eu quero te avisar que eu não tenho dinheiro não, tá? Então para de me puxar o saco. Tô falando sério agora. Cara, pra mim tá sendo uma honra finalmente eu ter sido chamado pra gravar o Teatro Escuro, tá? Que eu só precisei chamar esse puto pra 4 programas diferentes lá no Paranerdia pra finalmente ganhar. Eu consegui uma participação aqui no Teatro Escuro, mas tudo bem. Não tem problema não. Quem é que tá cobrando? Eu tô jogando na cara? Não tô. Ai, foi um prazer gravar isso aqui. Cara, foi divertidíssimo brincar de Deus do cinema aqui nesse Teatro Escuro, apesar de que todos nós sabemos que o único e verdadeiro Deus é de Axagu aqui presente. Desculpa, senhor, já tô saindo, tá? Com os sonhos, deixa eu só terminar aqui, tá? Por favor, desculpa, rapidinho. Ai, peraí, pô. Eu sou Alexandre Nerdmais, como vocês já sabem, né? E para me encontrar, vocês podem ir ao paranerdia.com.br para ouvir as minhas maluquices e as maluquices de meus amigos e convidados nos nossos programas da casa. Estamos com 4 dos 6 programas em hiato, mas a culpa é toda do Qualace. Vou deixar só isso claro, que a culpa é do Qualace, não de todos, mas a culpa é dele, porque a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E é isso aí. Exato. Já dizia Homer Simpson, né? Né? E quem quiser me encontrar afora, o Paranerdia, pode me procurar no Facebook. Se tu jogar Nerdmaster, provavelmente eu sou uma das primeiras, que é uma coisa assim muito, como é que se diz, original, ou começou a se chamar de Nerd de Master, né? Uma coisa assim sensacional. E no Twitter eu sou @onerdmaster, por causa de um filho da puta de um professor americano da Califórnia que quer ser o Nerdmaster antes de mim. Merda. Que coisa, né? É porque teu nome, assim, não é nem a originalidade, mas é o fato de que ele é teu e ninguém tática, né? É. Que nem o expert do justiceiro, que é o Microchip, que é um nome completamente genérico, mas é dele. Ninguém tática aquela porra. Né? Muito bom, cara. Muito obrigado. E senhor Sebastian Bondzil. Aê. Puta que pariu, consegui. Você baixa a bunda de quem? Bondzil. Cara, obrigado pelo convite, mais uma vez estando aqui. Em contato, eu costumo só dar o Twitter mesmo, que é o que mais estou usando ultimamente, Facebook eu quase não uso, que é o @oncast, o perfil lá do podcast do Apenas Um Cast. E tô esperando aí. Qualquer coisa que quiser twittar, mandar convites pra outros podcasts aí. Eu adoro fazer crossovers, cara, mas sou muito pouco chamado. Mas enfim, valeu pelo convite mais uma vez. Então tá, audiência do Cemitério do Necrofílmico, chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês o tenham curtido tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, façam parte do nosso grupo do Telegram, avaliem a gente no iTunes, deixem comentários e, claro, se o filme de Idea Chagur chegar realmente nos cinemas, corram para as colinas que não vai sobrar uma alma de pé. De resto, estejam sempre aí assistindo filmes com a gente se quiserem. Cultura não deve ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir, ou ler, ou assistir. Cultura livre, sempre! E agora, para encerrar, eu gostaria de pedir a Lady Hellish, pô, a primeira vez dela, o Sebs já esteve aqui no Exadoff, já esteve no Som no Caixão, agora está no Necrofilme, com o Nerdmaster também já participou, é a segunda vez dele participando de um episódio aqui, mas a Angélica é a primeira vez que chega. Angélica, minha querida, de improviso, assim, na lata, se você pudesse escolher uma música que representasse tudo aquilo que a gente falou a respeito, para encerrar nosso programa, nosso especial, primeiro especial do Necrofilme, com qual seria? Caramba! Mas ela tem que ser voltada para a temática ou pode ter uma referência legal que eu penso na minha cabeça? Minha filha, assim? Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já ouviu o Teatro Obscuro, mas normalmente nessa hora é a moda caralha, entendeu? O que você quiser. Eu amo o Sérgio Tankian, entendeu? Eu adoro de coração. Pô, eu tô aqui desesperada há dias tentando baixar aquela série Fear Itself, né? Que tem a abertura do Sérgio Tankian. Eu adoro aquela música... É. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Então, essa música aí, acho que é Lai, Lai, Lai o nome dela. Que é a abertura de Fear Itself. Não, mas o nome da música é esse mesmo, porque você fala muito Lai, Lai, Lai, eu começo a pensar em Axé Music, né? Porque o que seria do. Quer ver, ó, da é música... Lai, Lai, Lai, que eu vou até botar aqui. É porque o Sérgio Tank, ele é isso mesmo, é Lai, Lai, Lai. É tipo de mentiroso, ou mentira. Lai, Lai, Lai. Muito bom, excelente. Ouvintes, então, obrigado por estarem aqui e continuarem escutando o Necrofilme, com não importa quantas vezes eu seja lanhado no episódio. Vocês acabaram de endurar, de certa forma, o primeiro Necrofilme com o especial. Fiquem aí com Lai, Lai, Lai, pelo Sergei... Como é que eu pronuncio? Sergei Tankian. Sergei, é porque eu sempre chamo ele de Sergei, eu não sei por que cara tem isso. É o vocalista do System of a Down, pronto. E a Exatamente. Música Lai, Lai, Lai. E muito obrigado a todos. Falou. Valeu. Beijo. Também participaram deste episódio especial Matheus Mantuan, do Portal Curva de Rio, Thais Souza, do podcast La Siesta, Petros Davi, do podcast Big Tree e versão beta, Liv Cat, do podcast Omega Cash, e Léo Oliveira, do Portal Fermata.